Deus é amor. Mas Satanás faz aquela coisa com a língua que você gosta. Olá, pessoas da paz, que oferecem a outra face e que defendem a vida acima de qualquer coisa, desde que não seja de uma criança de 10 anos estuprada pelo tio. O episódio de hoje do Deu Ruim é dedicado especialmente a vocês. Eu sou Bruno Pomer. E eu sou Danilo Leitor. Caso não tenha ficado claro, o tema desse episódio é você, adepto de qualquer religião, que faz uso do nome de um Deus, qualquer que seja ele, para justificar a barbárie, a violência, a morte, a exploração emocional e financeira alheia. Se você tem algo a dizer, se quiser mandar umas frases de incentivo, pedir a nossa voz, ser convidado do programa, rezar pela gente ou só mandar a gente a merda mesmo, o site do Deu Ruim na Rádio Sense tem a famigerada caixa de comentários. E a gente também tem um Twitter, o @deuruimpod. Se você nasceu nos anos 80 ou antes e preferir, pode mandar um e-mail para oanarrest, com dois R's e a letra I, @gmail.com, que é quem produz esse e outros podcasts. Confere lá no Twitter também, @oanarrest. Sobe música e roda a vinheta. Volta! Volta que deu ruim! Não é de hoje que diversos grupos religiosos conservadores têm ganhado espaço e poder em diversas instâncias sociais do Brasil. Mas nas últimas semanas foram vários os episódios de barbárie promovidos por eles. Para além do caso que a gente trouxe na abertura, tem também o assassinato do marido, que já foi genro, mas começou sendo filho adotivo, da deputada evangélica e cantora gospel, amando dela mesma, e o pastor que afirma que aborto é pior que estupro. Todo dia essa lista cresce, e é a nossa historiadora Bia Seto que vai contextualizar esse debate. Boa noite, meus queridos, tudo bem? Bom dia para quem está ouvindo, boa tarde para quem está ouvindo. Meu nome é Beatriz Aceto, historiadora oficialmente agora, né? Aê. Agora você pode falar que eu sou historiadora. Muita emoção, então hoje eu vim inspirada com alguns temas bem históricos pra gente discutir aqui. E é isso, quem dera fossem só os evangélicos, né, na lista de barbárie, quem dera fossem só os cristãos. Na verdade, quem dera não, né, porque quem dera ninguém fosse, mas tem grupos de todas as religiões... cometendo e defendendo esses absurdos em nome de Deus, no Brasil e no mundo, em 2020. Mas isso não é novidade não, queridos. Então, acho que já está bem claro que as discussões de hoje estão em torno dessas duas notícias, né, muito tristes. Uma delas que aconteceu lá na minha cidade, enquanto eu estava lá, né, que é da menina. E a outra notícia que é essa bizarrice da Flor de Lis. Que, gente, que novela, hein? Mas eu queria focar um pouco em algo que o Kircher é um jesuíta, né? Um matemático, ele foi um monte de coisa e não foi coisa nenhuma. Do século XVII. Ele era um antropólogo, sei lá o que ele era. Ele era meio que aqueles viajantes, né? E ele foi ver assistir, na verdade, em um momento, a matança de atuns. Isso, enfim, eu não lembro exatamente onde que foi, e aí ele ficou tão chocado, mas ele não ficou chocado que aquilo era bárbaro, e sim o quão bonito era aquele paganismo, né? E eu achei engraçado porque eu vi os dizeres dele, e eu acho que agora eu vou provar que ele tá errado. Ele falou assim... A nossa igreja malogrou por ter perdido esse contato imediato e sensual com as coisas. Só existia proximidade com o divino na violência real da vida, e não em sem simulacro pueril. Então, vamos provar que, na verdade, as religiões e principalmente aí o cristianismo estão muito bem em dia com as violências, né? E estão sacrificando o animal ser humano nesse momento, não só atum. Cara, tá, te ouvindo falar agora, tava pensando no que foram os contemporâneos dele aqui no Brasil, os jesuítas de como serviram de postos avançados, ou como escravizadores, ou como uma maneira meio acobertada de escravizar e de tentar criar outras civilizações e enfim, de evangelizar povos, e de como isso acontece de uma maneira extremamente violenta ainda hoje em dia e aí em outras regiões. Assim, a gente teve... Eu sempre falo muito das coisas do Rio Grande do Sul porque, enfim, sou de lá, morei lá muitos anos e tenho um bom contato com a história, assim, do estado. Eu morei muitos anos perto de onde são as missões jesuíticas, então a gente conhece bem a história do lugar e de como isso ocorreu, assim, cara, que é aquela maneira de uma comparação não muito exata, mas aquela maneira de se não consegue aniquilar militarmente, então conquista economicamente de uma certa forma, né, e culturalmente aquele... Eles eram, evidentemente, marxistas culturais do século XVIII, né? Gramsci, é claro que influenciou essa galera, diria o Olavo. Mas, cara, como isso permeia a sociedade no imaginário e como essa violência em nome de Deus é aceita, incentivada e perdoada... Eu tava pensando exatamente isso quando eu li esse trecho, né? Ele faz parte de um livro, na verdade. E quando eu fiquei pensando, cara, o cara tá falando isso no século XVII. Ele tá falando que a igreja não tá fazendo sucesso por causa da violência. E, na verdade, ele tá falando isso num contexto que você teve cruzada, que você teve inquisição, que você teve guerra justa, que você teve colonização. Então... O que não faltou para a igreja foi a violência, e ela, com certeza, se reproduz da violência, né? E eu acho que quem ficou chocado com o que aconteceu não está fazendo autocrítica, porque não necessariamente você é religioso, você não está fazendo crítica daquilo que acontece ao seu redor. E é muito louco, né? Eu estava pensando um pouco a lógica dos dois casos. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas os dois são muito explicáveis o porquê que eles aconteceram e porquê que a religião tem tanto a ver, né, com eles. Então você tem o divórcio como algo não perdoável, vocês já pensaram nisso? Porque se fala, né, na igreja que nenhum pecado é grande ou pequeno, só que o divórcio ele não existe. Tanto que, enfim, o Henrique XVIII teve que... 18? Não, 8. Henrique VIII, acho, que criou a igreja anglicana para poder se divorciar. Então, na verdade, o que a mulher fez foi, eu não posso me divorciar, mas eu posso matar, e Deus vai me perdoar se eu matar. Então, o ponto de você ter um Deus que perdoa tudo, e que você tem esses pecados, qual é o pecado grande, qual é o pecado pequeno, e que fala que não existe, mas que existe, porque, por exemplo, no próprio livro do Gênesis tem uma escritura que é o de um estupro. E o estuprador ele tem que se casar com a mulher para ele ser perdoado e continuar com aquela mulher. Então é bizarro o quanto, na verdade, essas coisas estão dentro da religião, já estavam. Então, quando as pessoas ficam surpresas que as pessoas defendem isso, é porque elas não estão prestando atenção, de fato, no que elas estão acreditando, né? E é bizarro, cara. Então, quando fala que o aborto é mais grave que o estupro, se você for pensar na religião, ele é, de fato. E isso é um absurdo imenso, é de uma violência tremenda com mulher, com corpos femininos, que não dá nem pra descrever aqui. Nossa, ficou bad, né? Mas, enfim. Ah, mas eu acho que, infelizmente, é bad mesmo, né? Cara, os caras que estão falando isso, pra gente é horrível, mas dentro da própria religião eles são coerentes. Tem casos em países, alguns países islâmicos, né, em teocracias, que uma mulher estuprada é julgada por ter tido sexo fora do casamento, que também é um pecado, e aí, nesse caso, é um pecado e um crime. Sabe o que é engraçado, Pomer? Você tá falando disso, mas se você for pensar, por exemplo, no catolicismo, eu falei pra vocês, né, eu fui de grupo jovem por muito tempo. Então, as pessoas têm o pensamento de pegar algumas coisas da religião e usar, né? Então, essa coisa de... você não pode transar enquanto você não casar. Aí as pessoas simplesmente transam antes de casar e falam, tá bom, mas a igreja fala que a gente não pode usar camisinha e nem nenhum tipo de contraceptivo. Então a pessoa tá fazendo o errado, e aí ela simplesmente fala, não, mas eu vou pecar aqui, eu não vou pecar ali. E aí você pega e tem uma gravidez, tá ligado? Tipo, indesejado. Que vem daí. E se... Cara, qual é a lógica, entendeu? Qual é a lógica? É que aí eu acho que tem uma outra coisa que é um pouco a religião pra fora de si, né? A religião pra mostrar. Porque transar é algo que a pessoa vai lá e faz escondido. Mas comprar a camisinha, então, sabe? Parece que tem uma coisa simbólica de tornar aquilo público. Que, né? Tornar o teu pecado público e mostrar pra todos que enfim, poxa, estou transando, e agora? Agora que o atendente da farmácia lá sabe, então Deus vai descobrir mais fácil. Não, e tem pessoas que não tomam a pílula do dia seguinte, né? Você vai lá, você já fez, você já transou antes do casamento, você já não usou camisinha, e aí você simplesmente vai lá e fala, não, também não posso tomar a pílula do dia seguinte. E aí depois você fala, não posso abortar. Então você tem uma sequência totalmente lógica, começou no início, você tem uma coisa, então a questão, você não vai se divorciar, beleza, mas e aí, então eu posso matar o cara e isso é a brecha da lei? E é um pouco aquilo, né, tem um tweet que é muito bom, não sei se vocês viram que rodou por aí, que era aquele, né, você nunca vai transar antes do casamento se você nunca casar, e nunca vai ser sexo antes do casamento, é uma brecha bíblica, tá aí pra gente, a gente aproveitar, então até que a morte nos separe, talvez... Tá aí a brecha, né? Tem um cara que escreveu um livro alguns anos atrás que era Um Ano Vivendo Biblicamente. O cara pegou o Antigo Testamento, ou a Bíblia toda, não sei, mas como o Antigo Testamento tem mais normas de comportamento e tal, então ele resolveu seguir. E aí, claro, ele não conseguia, né? A primeira coisa é que ele não conseguia seguir todas elas ao mesmo tempo, porque várias são conflitantes. Mas o lance dele foi, cara, como fazer isso, né, no século XXI, sem ser preso, evidentemente, porque ele conta de como apedrejar adúlteros, então ele viu um casal num parque lá que tava se beijando, ele imaginou que tava muito de segredinho, ele pegou um pedregulho assim, e jogou o menorzinho que ele achou e jogou muito de longe assim, pra bater no banco onde os caras estavam sentados. Mas é mais ou menos isso, sabe? Ter um código de conduta que não é pra ser levado de maneira estrita, mas ao mesmo tempo é. E aí tu vai escolhendo quais as situações servem pra controlar aquele grupo de pessoas daquela comunidade. Acho que faz sentido ter um código desses quando tu vive numa sociedade tribal de clãs de 50 pessoas e precisa se proteger. Então, sei lá, tem alguns códigos ali, tipo, interditam a comida do vizinho pra não misturar demais e tudo bem. Mas já faz muitos e muitos anos que isso não é mais necessário, né? E aí virou quase que apenas ou um sistema de controle muito absurdo, né, especialmente de mulheres e da negação do diferente, né? Então, a questão da homofobia é algo, inclusive, bastante recente dentro das políticas dos neopentecostais, porque até alguns anos atrás poucos se importavam com isso. Mas tem alguns poucos aspectos de comunhão e desses rituais, que a coisa do ritual de encontrar as pessoas e tal, com objetivo, que é algo que não tá muito longe de ir assistir um jogo de futebol juntos ou tal, né, esse rito. Mas que, cara, especialmente as religiões abraâmicas, né, e mais especificamente alguns grupos que têm uma leitura que não é nem radical, mas é uma leitura sectária e totalmente distorcida, né? Cara, então aí pra isso, cara, É o álibi, né? É um álibi pra um projeto de dominação, e só. Eu acho que se tornou um pouco isso, né? É o álibi da fé. Então, a partir de... Se você tem uma fé, então você pode justificar tudo aquilo que, teoricamente, num contrato social ou num Estado, que você, sei lá, tem uma lei que você não gosta e você fala, não, mas a minha fé não me permite tal, a tal coisa, porque a lei divina, ela se sobrepõe à lei terrena. E eu ouvi pessoas... Eu ouvi não, né? Li pessoas falando isso. Porque, enfim, eu tenho um círculo de amizades muito próximo de igreja e eu vi muitas pessoas também, não, obviamente, não defendendo isso, né? No caso da menina, por exemplo. E eu vi que isso dividiu muito, e é um pouco aquilo, você... E aí, você vai com as pessoas, com o centro das pessoas que você convive ali, né? Que tem a identidade social, uma identidade pessoal, que você se identifica, que você faz parte daquele grupo. Então, você vai concordar com aquele grupo, você vai concordar com o seu pároco, você vai concordar com aquele sacerdote, ou você vai pensar humanamente e falar, não, peraí, é uma menina de 10 anos, que foi estuprada e que tá grávida. O quão violento é isso? Então, o que começou a vir na minha cabeça, e eu confesso, eu pirei, eu tava me tremendo, dei vários unfollow, né, porque quando a gente, hoje em dia, quando a gente tá com raiva, a gente não grita mais com as pessoas, a gente só para de seguir elas. E eu fiquei pensando depois disso, né, que a questão do Deus, você cria o escape, tipo, pra uma prática de violência humana muito forte. E é isso, a religião, ela, não todas as religiões, eu acho que existem pessoas religiosas que sabem se apropriar disso de certa forma, com menos veemência. Mas se você vai tentar mesmo olhar a religião, não só cristã, muitas outras religiões também têm esse ideal violento, né? De conquista, de ser a única religião. Eu acho que essa é a questão, né? O monoteísmo de meu Deus está certo e o seu está errado, se torna algo muito próximo do que se tornou a política hoje, né? Então, cara, o meu guru é esse aqui, você falou mal dele, você está errado, e a verdade é a minha, e a verdade é a que eu acredito, e a verdade é o que está escrito nesse livro aqui. Só que não é um livro do Olavo, é a Bíblia. Então, fica ali, né? Quando todo mundo sabe que a verdade tá no Olavo. Com certeza. A gente vive uma época que é muito, cara, que por séculos, né, existiu uma certa separação e até oposição entre o pensamento científico e o pensamento religioso. Séculos não, né, tô exagerando aí, mas pelo menos no século XX cresceu essa separação, né, pensamento científico e pensamento religioso. E aí agora você tem agora uma retomada desse pensamento religioso que invade o mundo científico também, né? E começa a trazer dogmas e descreditar a ciência. Então, lembrando aqui nessa coisa do... aquela merda da constelação familiar, já viram falar disso? Ouvi. Que é um método, inclusive, muito defendido por evangélicos, né? Em que... de cura de problemas emocionais familiares. Só que essa cura envolve, por exemplo, curar a homossexualidade, que é uma doença dentro dessa perspectiva, e o incesto e o estupro passariam pela vítima pagando um respeito ao seu estuprador, né? Como uma forma de reconhecer, agradecer pela experiência e reconhecer que eles têm um vínculo, e assim poder recuperar esse vínculo. Então é um rolê que passa pano para estupro e incesto, e é homofóbico. E tudo isso revestido com uma camada de pseudociência bizarra, que ainda com uma apropriação cultural mais bizarra ainda da cultura Zulu. Tipo, é um negócio... caralho! Se você pegasse o Sensacionalista e misturasse com uma tirinha do André Dahmer e um quadro do Hermes e Renato, tudo junto, não dava isso, sabe? Puta que pariu, velho. Então, eu não tenho problemas com a religião desde que ela fique no cantinho dela. O problema é que ela nunca fica no cantinho dela, nunca. Então, cara, aí eu tenho uma coisa que eu tava comentando esses tempos. Eu tenho feito algumas separações, assim. A galera que eu conheço, que é macumbeira, tá todo mundo de boa lá. Ninguém nunca tentou me levar pra nada. Ninguém disse que o que eu fazia era errado por motivo nenhum. Os caras estão na deles. Os caras só também não gostam que enchem um saco. Galera do budismo, também boa parte é bem assim mesmo, cara. Sabe? Aí tem uma coisa que a gente pode discutir se talvez não é mal usado, né? Do cara aquela visão do tudo que acontece é bom. Então o cara tem que assimilar o que acontece e tal, mas aí é uma coisa pessoal e não dogmática. E é um comportamento que querem pra eles, que tem essa noção de que aquilo é individual e que aquilo pode não servir pros outros. E principalmente que essa porra tem que ficar de fora de escola e tem que ficar fora de lei, sabe? E não tem que regular caralho de comportamento nenhum de mais ninguém. Tu não vai fazer um aborto porque Deus não deixa? Tudo bem. Mas isso é uma questão tua, isso não é uma questão de saúde pública. A questão de que as mulheres estão morrendo porque precisam fazer aborto e não podem, e fica ainda pior porque é proibido, porque elas podem ser inclusive denunciadas e presas por isso, isso não é já mais uma questão tua. A tua religião não pode interferir nisso. Pô, Mero, eu fiquei pensando muito nisso que você falou, do quanto, por exemplo, religiões de matriz africana, acho que budismo também não tem muito isso, os hindus também, mais ou menos, né, apesar de terem conflitos, né, por questões interreligiosas, né, mas eu fiquei pensando muito na questão do monoteísmo, sabe, na ideia de você ter um deus, a ideia de você ter, eu acho que é muito isso, a violência de impor, ela vem muito da necessidade de ir e fazer algo e mostrar algo para alguém que está certo e que é isso aqui. Eu acho que a gente vê aí da colonização, por exemplo, né, de mostrar para os índios que, nossa, isso aqui, ó, para os indígenas, então, isso aqui é o certo, isso aqui que vocês acreditam não está certo. Com as comunidades afrodescendentes também, né, isso aconteceu muito, que gerou esse sincretismo religioso que a gente vive hoje. E é muito louco, eu acho que é muito louco, é muito complicado discutir com profundidade a questão da religião, até porque Qual religião a gente está falando, né? De qual Deus a gente está falando? Afinal, somos todas pessoas perdidas e todo mundo está no mesmo barco aí, se ferrando. E, na verdade, as pessoas acham que tem um salvador que vai tirar todo mundo do bote e, na verdade, está todo mundo afundando junto, né? Isso que me deixa mais aflita no final. No segundo parlamento, né, mundial de religiões aqui, que foi em 1993, teve uma fala que falaram que não pode haver no mundo, não pode haver paz no mundo sem a paz entre as religiões. Eu estava lendo esse artigo sobre violência interreligiosa, né, e lendo sobre todos esses conflitos, e aí eu fiquei pensando, cara, talvez não possa haver paz no mundo sem que as religiões elas se reconheçam como algo diferente, né, uma das outras, e é isso, tipo, não é só paz entre religiões, é paz entre todo mundo, quem tem, quem não tem. Eu acho muito estranho religiosos proporem paz entre religiões, porque boa parte das religiões, novamente, também estamos generalizando, mas sempre abrindo espaço para as discordâncias e, né, para as exceções. Mas elas são quase todas projetos de segregação. Ah, de formar um grupinho ali que se reconhece como aquele grupo e que em maior ou menor grau exclui o restante. Ah, claro, tem religiões que são mais restritivas, tem religiões que são menos. Tem algumas que mal se veem como isso e que há questionamentos se são efetivamente religiões numa definição mais estrita e tal. Mas o básico de qualquer, de todas elas, são duas coisas, cara. Que é ter uma cosmogonia e explicar... Né, explicar o mundo. Tentar explicar o mundo e dar algum sentido para a organização do mundo. E o outro é meio que um sentido de clã, cara, de juntar aquela galera que nasceu ali mais ou menos no mesmo lugar, nesse bando aqui, esse aqui é o meu grupo e é isso. E todo mundo que tá fora tá errado. No fundo, falta uma responsabilização, né? Eu acho que toda religião é feita por homens, eu acho que... Homens e mulheres, né? Falta a gente se responsabilizar pela nossa própria violência, eu acho, cada vez mais. E perceber o quanto nossa existência muitas vezes tem essa natureza, né? Eu sou completamente descrente do ser humano, me desculpem. Eu acho que a gente é péssimo, mas eu acho que tem como ser menos ruim. Eu acho que tem como a gente não defender que uma menina de 10 anos grávida tem que parir, sabe? Isso eu acho que é humanidade básica, é ética básica. Não precisava nem entrar em discussão, é bizarro a gente ter que discutir isso. Bizarro. Não tem outra palavra para definir isso. Bom, acho que essa bizarrice vai se estender por todos os tópicos de discussão do programa, né? Então acho que a gente pode seguir com ele. Bora lá. Ah, eu só queria avisar pro Kisha lá no século XVII, se você estiver ouvindo, a gente tá bem dia aqui com a violência, tá? E a religião, por enquanto, sua igreja tá bem tranquilinha aí, e ela tá se apropriando aí do sacrifício de uma forma um pouco bizarra, mas tá tudo bem, vamos tocando o barco, né? Porque deu ruim. Balbúrdias, confusões e muito mais educação! O Estado é laico, mas quase toda escola pública do país tem alguma imagem de santo pendurada na parede. Para falar dessa relação cada vez pior entre educação e extremismo religioso, nossa professora, mãe e santa do pau oco, Carol Caetano. Aê! Ai, eu adorei o de hoje, que eu sou a santa do pau oco, porque de fato, isso cabe tanto em mim. E eu vou começar a fala de hoje brincando de pastora, posso? Ah, deixa eu provocar, pode? Vou fazer por assim, favor. Ó, vou fazer assim. Irmãos e irmãs, nós temos um problema. Quando nós pensamos na escola, a gente sempre pensa em doutrinação. E a doutrinação é sempre de esquerda. Porque nós, reacionários, nós de direita, nós que somos crentes em qualquer tipo de Deus. Porque daí eu também não tenho muito repertório, né? Não consigo falar, enfim, não li a Bíblia, essas coisas todas. Enfim, voltando. Porque nós não estamos querendo propor ideologia nenhuma. Nós não estamos doutrinando ninguém. Irmãos e irmãs, amém? Passado esse começo, o que eu quero dizer é... Vocês viram que nós temos um movimento antigo já no Brasil, não é novo, mas... Ele, o nome dele é Escola Sem Partido. E aí, pessoas que não são extremistas, algumas pessoas acham Escola Sem Partido uma baita coisa, assim. Por quê? Porque, poxa vida, você tá defendendo a família, né? A tradição dentro da escola. Você tá, por exemplo, defendendo as crianças de terem acesso a coisas que são impróprias. E aí, basicamente na mesma semana em que a gente tem o estupro de uma menina de 10 anos, né? Cujo crime começou quando ela tinha 6 anos. E aí aquela cena horrenda que nós vimos, daquele monte de fanático e fanática religioso lá na frente do hospital, pra xingar a menina de assassina, porque ela precisava fazer um aborto, obviamente. Praticamente na mesma semana, a gente tem o fundador do Escola Sem Partido, Miguel Najib, pulando fora do barco. Por quê? Porque ele não tá conseguindo, por exemplo, ele não tá conseguindo emplacar algumas das coisas, embora ele tenha tido essa força, e aí a gente tem o Bolsonaro que falou, não, Escola Sem Partido é o que há. O Brasil vai implementar todos os planos do Escola Sem Partido, porque é isso, a gente não pode ter na escola... ideologia, a gente não pode ter doutrinação. E aí eu paro pra pensar e busco, né, e peço a reflexão de vocês que estão ouvindo, que o que que é ideologia na escola? A ideologia é só de esquerda? A ideologia, o que significa eu pensar em doutrinação? Existe realmente a doutrinação só de esquerda? Porque é isso que essa galera tá falando, do Escola Sem Partido. que os professores... E é engraçado que ontem eu tava pra poder falar com vocês, eu fui ouvir alguns vídeos e tal, né? Fui ver alguns vídeos e... E aí o Daniel Cara, numa entrevista para um programa de TV, fala assim, é impressionante como todo, né, muita gente acha que os professores e professoras do Brasil são de esquerda, e é impressionante como os professores e professoras de esquerda estão se dando, tipo, não estão conseguindo fazer o seu trabalho, né? Porque a gente não consegue criar, por exemplo, uma massa de estudantes que saia do terceiro ano a fim de, tipo, de pegar em armas e fazer a revolução. Os moleques estão tentando, sabe, só, né, permanecer numa carreira, ganhar o seu dinheirinho, comprar o seu iPhone. Então, assim, é muito louco essa relação de que a gente tem num país em que uma criança de 10 anos é xingada, é hostilizada, porque vai fazer, né, dentro da lei, um aborto porque foi violentada, a gente tem na escola, né, no nosso sistema educacional, a fala de que, não, crianças não podem saber, não podem ter educação sexual, não podem entender sobre o próprio corpo, não podem discutir temas relacionados, por exemplo, a drogas, enfim, a qualquer outra coisa que seja minimamente polêmico. Então, eu tô, como mãe, eu tô muito puta da vida, porque quando eu soube da história da menina, e soube que a menina começou a ser violentada com a idade da minha filha, ela começou a ser violentada com a idade da minha filha. E a minha filha ouve, desde que precisou começar a ouvir dentro de casa, que ninguém deve tocá-la a não ser ela mesma, que não tem adulto, nem pessoas muito próximas. Isso eu tô fazendo dentro de casa. Para que essa criança, ao menor toque, sabe? Ao menor sinal de algum tipo de violação, esta criança tenha autonomia e possa dizer para esse adulto ou para esse adolescente, sei lá quem, não, este corpo é meu, você não pode tocar em mim. E é a mesma sociedade que diz, professor é tudo de esquerda, não pode falar sobre política com o meu filho e a minha filha, e é essa criança que com 10 anos não conseguia avisar ninguém. Não conseguia simplesmente avisar ninguém. Então eu tô muito puta da vida, mesmo. Porque essa história me pegou muito, muito profundamente essa semana. E eu acho interessante, né, daquela maneira de ficar puto, que é as mesmas pessoas que fazem isso que não querem educação sexual na escola. Por quê, né? Porque acham que a educação sexual é ensinar a trepar. Como se fosse passar o pornozão lá com BDSM pra criança de 7 anos de idade, assim, e né? E quando é justamente o contrário, que é o conhecer o seu corpo, saber limites, entender consenso, principalmente, né? O que é o consenso, o que é o permitir que alguém te toque, né? E aí depois, porque vai hipersexualizar as crianças, muito pelo contrário. Tirando aquela velha máxima, né? Não consigo fazer o moleque sentar nem pra ouvir eu falar. Você acha que eu vou conseguir ensinar ele, convencer ele a sentar numa pica? Claro que não. Não, e o mais louco, quando eu soube dessa história do Najib, que ele caiu fora, acho que foi no Alagoas, eu não me lembro exatamente em qual estado, enfim, que o STF interviu numa determinação que tinha base no Escola Sem Partido, né? Tinha base nessa ideologia, porque é ideologia, né, galera? Escola Sem Partido diz que não tem ideologia, mas é a ideologia da Escola Sem Partido. Então, assim, e aí o cara cai fora porque ele fala, não, eu não tenho apoio das pessoas que disseram que iam me apoiar, tipo, governantes e tudo mais. O que eu acho muito louco é como professora... Como mãe, eu faço isso dentro de casa. Como professora, eu busco, sim, trabalhar com alunas e alunos questões que são tidas como polêmicas, mas não deveriam ser tidas como polêmicas. Deviam, na verdade, ser tidas como assuntos a serem tratados. Então, sei lá, racismo, sei lá, diversas formas de preconceito, essa questão do indivíduo, né? Eu sou alguém, eu tenho este corpo, eu tenho estes direitos com esse corpo, estes deveres. botar a molecada mesmo pra pensar sobre isso. E aí, eu fico com muito medo, assim, dessa coisa das pessoas assistirem uma aula e dizerem, ah, a Carol tá doutrinando o meu filho, a minha filha. E aí eu vou pensar, cara, de verdade, eu vi o Daniel Cara falando, é bom que as pessoas entendam que se todos, e não é verdade, porque não é a maioria de professores e professoras no Brasil que é de esquerda, ponto, não é a maioria. É isso. Eu não sei qual é a porcentagem, mas não é a maioria. Mas mesmo que fôssemos, a gente é muito louco, porque a nós não é dado esse poder, mas a gente não tem esse poder de mudar. A gente tem sim o poder de encantar. Eu penso como professora, aí sim, eu entendo que eu possa encantar uma criança, um adolescente. Eu posso fazer com que essa pessoa, né, enfim, que está em formação, ouça o que eu tenho para dizer e pense, pô, de repente isso também pode acontecer, de repente isso também pode ser verdade. Mas em nenhum momento, eu não conheço, por exemplo, nenhum professor e professora, de verdade mesmo, que seja sério no trabalho, né, que não respeite os limites que a criança traz da própria casa, da própria família. Eu nunca vi um professor e uma professora dizendo, não, a sua família é uma merda porque te fala isso. Nunca vi. Então, a gente, mesmo sendo de esquerda, né, no meu caso, enfim, eu sou, tem uma questão que é, eu olho para o outro e entendo a diversidade. Eu entendo que aquela criança, aquele outro ser humano, não vou nem falar criança, que aquele outro ser humano pode sim pensar diferente de mim, mas eu tenho sim obrigação moral, para além de todas as outras obrigações como professora, mas eu tenho sim obrigação moral de dizer pro moleque, ou pra mina, que bicho, o nosso país, por exemplo, nasceu de estupro, de uma invasão, não é bonito, não foi bonito, nada disso. Por que a criança não pode ouvir uma coisa como essa? Porque essa é a real, essa é a verdade. Eu tô doutrinando alguém dizendo, contando pra essa pessoa uma outra versão da história. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, nunca, na minha época, enfim, eu tô com 38 anos, na minha época não era, ai, vamos cortar essa parte da idade? Enfim, não, eu tenho, né? 40, ah, tá, puta, tudo que bem. Pariu, tá bom. Na minha época, eu nunca tinha ouvido falar que o Brasil era um país construído, um país que tinha nascido no meio de tanta merda, entendeu? Eu nunca tinha ouvido. E eu acho demais que hoje eu diga para as minhas, né, para os meus alunos e alunas que assim, olha, o Brasil foi invadido, o Brasil não foi descoberto. E eu ouço de alunos e alunas assim, professora, a gente sabe. Cara, é demais, eu professora de artes, não ter sido a primeira a contar isso, sabe? Que bom que a galera de geografia, de história, sei lá de que outras disciplinas, já estão podendo falar sobre isso. Mas é muito triste, né? Você saber de uma criança, volto no assunto da criança, que pra mim foi uma coisa que marcou demais essa semana. É muito triste você ver um país em que uma criança de 10 anos é chamada de assassina, que, sabe, que caga a regra pra caramba, e aí você tem lá a Flor de Lis, que eu não consigo chamar ela de Flor de Lis, galera, eu chamo ela de Flor Delis, ponto. Pra mim ela é a Flor Delis e acabou. Mas eu sei que é Flor de Lis. É uma mulher que tá metida em tanta absurdidade, sabe? Tanta absurdidade. E assim, e é uma mulher que diz que eu, professora de arte, não posso falar na minha aula, por exemplo, ou não posso tratar com verdade alguma questão. É o tipo da pessoa que vai me falar, você está doutrinando os seus alunos. E é a mulher que matou sei lá quem, quantos, enfim, infernizou a família inteira. Muito louco, né? É uma recorrência isso, de que os conservadores, os retrógrados, os fascistas, eles dizem que o que a gente, ou que quem não concorda com eles, faz exatamente o que eles fazem. É uma forma de tirar o foco do que eles estão fazendo. O Escola Sem Partido ainda surgiu antes do alavancamento do bolsonarismo ao nível que está hoje, né? Eu até me surpreendo, falando sinceramente. Foi em 2004, se não me engano, o movimento. 2004, 2009, mas é bem anterior ao Bolsonaro. Bem anterior. Mas eu vou te dizer que eu me surpreendo com o fato de que com a chegada do Bolsonaro à presidência, ele não tenha tido mais sucesso. Eu achei que a gente ia estar mais ferrado do que a gente está agora. E talvez a gente não esteja tão ferrado porque a galera que está por trás desse projeto ainda não conseguiu se entranhar tanto nas redes de poder a ponto de colocar ele para frente. A gente ainda consegue servir de resistência, ainda tem gente em lugares estratégicos capaz de impedir um avanço maior. Mas é assustador, né? A cada nova barbárie, você fica um pouco mais preocupado e assim, não só preocupado, né? Porque temos nossas militâncias aqui, sindical, na escola, política, e ao mesmo tempo elas ficam parecendo cada vez mais sufocadas, né? Cada vez, não sei se vocês sentem isso, mas eu me sinto cada vez mais sufocado. Eu lembro, antes de 2013, eu tinha uma sensação muito parecida de que fudeu, que não ia ter jeito, que o mundo tava, que a Copa ia acontecer, ia ser um desastre, ia ser uma merda. E aí eu consegui recuperar alguma energia me envolvendo no Comitê Popular da Copa, que lutou por várias coisas aí na época da Copa, né? E aí essa energia nunca foi totalmente embora, até hoje eu consigo manter um pouco dela, mas eu confesso que nos últimos anos eu tenho cada vez menos esperanças de vencer essa porra toda e fico só esperando ela me atropelar às vezes, né? Desculpa aí a falar derrotada, mas é um sentimento difícil, né? Fico pensando quantas desgraças a gente viveu no último ano, né? Não esquece a pandemia, vamos voltar lá. Eu pensando quando eu comecei o podcast, o primeiro podcast que eu fiz, que ainda era Notícia da Semana, que o meu convidado foi o Pomer, né? Era um podcast só meu ainda e o Pomer foi meu convidado. E foi bem no dia posterior à morte da Agatha, no Rio de Janeiro. E aí pensa quanta coisa de barbárie que a gente viveu. E não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo, isso é muito louco, né? Não faz, não deu um ano ainda, não deu. Aquele podcast foi em 23 de setembro de 2019, não deu um ano ainda. Então é meio, bem avassalador, cara, bem avassalador. Olha, eu não quero me estender, mas assim, eu fiquei pensando depois que, com a saída, por exemplo, do Najib, né, do movimento do Escola Sem Partido, eu estava fazendo uma pesquisa, eu não sei se é de fato mesmo, mas me parece na pesquisa que eu fiz que ele é católico. E aí eu pensei que talvez é esse mesmo, de verdade, eu posso estar falando uma grande merda, mas assim, me parece que esse talvez seja um dos motivos, porque eu tenho a mesma sensação que você, Dani, que assim, parecia que os caras iam engolir todo mundo, né, no que diz respeito à escola, né. A Escola Sem Partido ia simplesmente engolir quando o Bolsonaro assumisse. Era essa a sensação que eu tinha. E de fato não é isso que está acontecendo, porque existem resistências. Mas eu pensei que talvez uma resistência, mesmo sem querer, tenha sido esse desencontro religioso mesmo, sabe? Por quê? Porque e aí assim, cara, eu respeito absolutamente qualquer tipo de visão, de mundo, de fé, tá tudo bem pra mim. O que eu não acho é que as coisas têm que se misturar. Então, na escola, não. A escola, cara, o Estado é laico, a escola é laica, acabou, não tem que ter. Não tem que ter, acabou. Mas, no caso do... Nesse caso de ter um cara, um idealizador do movimento, que é um católico, e a grande, né, a grande massa do governo do Bolsonaro ser de evangélicos, né, a massa é evangélica, essa que é fervorosa e que bota as coisas pra... Né, que faz o assunto acontecer no que diz respeito à escola e tudo mais, à educação, eu não sei se não foi isso também que ajudou, sabe? Esse desencontro de falas mesmo. Tomara. E aí tomara que esse movimento comece a degringolar, assim, tomara que esse movimento comece a, sabe, a simplesmente ir pro ralo, porque essa galera que tá com o Bolsonaro não tem cérebro, né, pra manter um plano bem feito, pra organizar alguma coisa, né? Mas não sei, aí é só uma viagem minha, pode ser que não tenha nada a ver, mas é isso, essa semana foi foda, então o que eu queria dizer para quem tá ouvindo é, sim, a gente precisa falar com crianças, adolescentes, até adultos, sobre várias questões que a gente acha que não tem que se meter, tem sim que se meter, especialmente se você for educador ou educadora, a gente tem sim que se meter. A gente não tem que impor coisas, mas a gente tem sim que falar. Tem que dar outra visão da coisa. Precisa. A gente precisa sair desse lugar de que, não, ninguém fala sobre política, porque política é igual futebol, ninguém, cada um tem a sua visão. Não, a gente precisa debater sobre esses assuntos, pra gente não ter uma menina de 10 anos sendo violentada desde os 6. E ela não saber pra quem pedir ajuda e enfim, meu, o assunto é longo, eu não queria terminar assim, né? Então eu vou cantar pra vocês, posso? Não, mentira, não vou, não. Ah, viu? Terminei fazendo uma piadinha. Droga. É nóis, Carol. Obrigada, gente. Política! Não aguento mais. Em toda a quebrada do Brasil, você encontra pelo menos um boteco e uma igreja. E em muitos lugares, é lá que se faz a política local. Quem fala um pouco mais sobre essa relação entre religião e agitação popular é a nossa geógrafa punk, Mayara Vivian. Então, isso é uma questão. Ó, vou começar com um exemplo prático de militância. Em 2015 a gente fazia trabalho lá no Bananal, no extremo sul de São Paulo, e a gente tinha dois lugares que a gente fazia reunião, e eram justamente esses dois lugares, ou era um barzinho, ou era o pessoal da igreja, e aí a igreja era mais confortável, tinha mais cadeira, enfim, a gente acabava fazendo mais na igreja. E aí isso mexeu bastante com coisas que eu acreditava, assim, mesmo sendo uma pessoa religiosa, declaração do mês. Mesmo sendo uma pessoa religiosa, eu ficava pensando, caralho, estamos fazendo reunião na igreja, porra. Mas é isso, eu comecei a olhar para uma série de coisas que eu não via antes. Que dentro da comunidade evangélica você tem muitas lideranças locais, você tem gente progressista. E tem justamente os setores mais interessantes da luta anticapitalista, tem no seu seio gente que não tem outro termo, senão birra, né? Gente que é birrenta com religião, né? E que não consegue separar a religião, com muitas aspas, instrumento de dominação, que tem uma relação promíscua com o Estado e tudo mais, com a religiosidade das pessoas. E já foi pior, né? Agora a gente tá melhorando. Então, cria aquela coisa, né? Que ou você é um ateu comunista, anarquista igual eu e fica jogando truco na mesa da Fifileche, ou do IFIX, ou de qualquer outra faculdade de humanas desse Brasil, ou você é uma pessoa burra, alienada, ingênua, né? Às vezes a pessoa respeita mais, assim, falar de signo, e fala brincando do que ver que a pessoa vai no culto no domingo, vai, enfim, num terreiro, vai, né, alguma, cumpre um jejum, um ritual, etc. E aí, o que, que deu ruim, né? Agora, sendo bem de acordo com o nome do podcast, deu ruim que nesses anos todos a gente deixou um campo muito grande, que foi a religiosidade das pessoas, de bandeja para a direita. A gente é trouxa, né? Mais uma coisa que a gente dá de bandeja para a direita, que a gente podia ter uma relação super tranquila. Eu sigo várias páginas no Instagram que são de personalidades religiosas e que disputam. Elas têm duas lutas, né, essas pessoas. Elas têm a luta dentro da comunidade religiosa delas para dizer que, olha, não é isso, essa bancada evangélica não nos representa. Ou então para dizer, sei lá, a hebraica do Rio de Janeiro que aceitou o Bolsonaro lá dentro não nos representa. Enfim, vários não nos representa. Tem uma puta briga grande dentro da sua comunidade religiosa para reafirmar valores, sei lá, valores positivos, progressistas, porque nenhuma religião prega assim, vai lá e bate no filho da puta. Não é. Então, essas são distorções. A maioria das religiões prega aquela coisa bem hippie, do amor ao próximo, caralho, 4. E aí o cara já tem essa peleia lá dentro, e aí ele tem que, dentro da esquerda, brigar pra tirar esse estereótipo e criar um ambiente de diálogo. Né, que não seja só entre lideranças religiosas. Enfim, e aí eu acho que deu ruim muito isso. Eu acho que se a gente tivesse tido nas últimas décadas uma relação menos birrenta com alguns setores, hoje a gente sabe, de construir rede mesmo, de ter como aliado gente que vem dessa base, mas que a gente nunca nem sequer olhou, porque falar, ah, eu não vou, imagina igreja, ah, imagina centro espírita, ah, imagina não sei o quê, porque né, a gente, da profundeza do texto do século XIX que a gente lê, a gente é super mais descolado, né, imagina. Então, eu acho que a gente podia ter revertido, não, mas eu acho que a gente podia ter estava numa posição melhor nessa correlação de forças agora que a gente está nesse lodaçal de merda que a gente está. Então, essa é a provocação inicial, assim, que eu pensei, né, nesse tema. E aí eu tenho uma preguiça, aí toda vez que eu falo que eu sou religiosa, as pessoas fazem uma cara de cu. Nossa Senhora! E aí é aquela coisa assim, tipo, eu, do jeito que eu tô, depois você põe uma imagem, tá, mandioca? Deu bem mocinha, bem garota, batendo no escudo do choque. Porque assim, se eu chego nos espaços religiosos mais tradicionais, o pessoal olha e fala, oi, amada, também dá uma assustada. E aí quando eu tô nos lugares do punk rock, que é tranquilo ter uma tatuagem na cara, eu falo, sou religiosa, todo mundo fala, oi, amada, então ninguém entende, né, que você precisa ser, ou você precisa ser uma carola da saia grande. E aí tudo bem se acreditar em Deus, mas se você for um pouco diferente de acreditar em Deus, aí tá incoerente com o seu visual, você foi na loja errada, é foda. Enfim, o que vocês acham disso? Eu acho que tem um monte de coisa nesse tema, e aí evidentemente tem nessa fala que uma é a questão dos espaços, e de não entender sutilezas e diferenças entre religiosos e né, o que é a bancada da Bíblia e o que é o povo que acredita. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que é que sim, cara, eu tenho um ranço tão gigante com, especialmente com as religiões monoteístas, e né, as abraâmicas, que eu não consigo ver nenhuma delas, a não ser muito marginalmente, de uma maneira que não seja um modo de dominação pela moral. Acho que a teologia da libertação da Igreja Católica é uma excrescência dentro da história da Igreja. Boa parte dos evangélicos progressistas são pelo menos muito quietos, né, pelo menos no que transparece para fora do meio deles. E posso estar completamente equivocado também, eu tô falando aqui do que eu percebo e do que eu consigo ver. Mas eu acho que tem principalmente uma coisa que se dá em algumas instâncias, que é primeiro, sim, ignorar a política que se faz nesses espaços. E aí, para a gente usar a pergunta que a gente sempre faz no episódio do IUPT, que é o que o PT fez de dar a mãozinha para bispo escroto para conseguir voto. Porque aí vai ter uma penetração numa área que não tinha até um tempo atrás, e aí depois, evidentemente, tomou aquela facadinha nas costas bonita e merecida, né? Mas isso sou eu com o meu amargor aqui. Eu fico pensando duas coisas. Uma é que tem duas pautas que a esquerda disputa muito pouco ou muito mal na política, e são pautas fundamentais. Uma é a religião e a outra é a segurança pública. Então acho que nessas duas pautas a esquerda vai muito mal. E aí a direita come de colherada ali, ó, facinho, né? Por outro lado, eu acho que se a gente também... A gente pode fazer olhar pelo outro lado, pela outra perspectiva, inversa, né? Tudo bem, a esquerda não discute religiosidade, ou a esquerda, quando discute religiosidade, discute de uma maneira zoada, né? É meio arrogante, pedante, elitista, sei lá. Por outro lado, como o Bruno Palmer falou, as pessoas que têm posturas progressistas dentro da religião católica, evangélica, na Umbanda, no Candomblé, qualquer outro tipo de religião, eu acho que elas também não têm... De novo, posso estar falando assim como o Bruno, de muito longe, e ignorando iniciativas que sejam muito conhecidas. Mas eu acho que não tem nenhuma grande conhecida. Elas também não têm uma aproximação muito grande da política. Elas também não cruzam essa fronteira, né? Então, se a galera que se diz de esquerda, que faz trabalho de base, que está na quebrada, que está fazendo militância política, não quebra muitas vezes a fronteira da religião, a galera da religião que é progressista também não quebra muitas vezes a fronteira da política. Então, eu lembro assim de cabeça das católicas pelo direito de abortar, ou direito melhor, católicas pelo direito de decidir, ou quando acontece uma coisa extrema, como o caso da menina de 10 anos agora, do aborto da menina de 10 anos, aparecem grupos religiosos progressistas falando, mas num dia a dia da política, dificilmente você vê grupos religiosos falando, tirando pessoas. Né? E não tem como esquecer, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, né? O cara está o tempo inteiro fazendo política e falando de política amplamente, discutindo política em São Paulo, pelo menos. Ou, numa amplitude maior, o Papa. Né? É o Papa. Mas, na realidade que a gente tem hoje, ele está conseguindo ter posturas mais progressistas, mesmo sendo Papa, do que uma galera aí. Então, fora essas figuras, digamos, individuais, para mim, me faltam nomes de grupos, movimentos católicos, evangélicos, umbandistas, do candomblé, kardecistas, espíritas, que estejam atuando na política de uma forma ampla, que chegue para todo mundo e se posicionando. Assim como faltam muitos nenhum grupo, eu acho, de esquerda que atua falando de religião de uma maneira progressista e sem ser de um, como você colocou, Mayara, essa coisa meio século XIX ou acadêmica, ou também, e aí me incomoda um pouco, de uma maneira bastante paternalista com relação às religiões afro-brasileiras, que é uma galera que não entende porra nenhuma de religião afro-brasileira, não se dá o trabalho de conhecer de verdade, mas defende de um jeito bem distante, né, bem paternalista, porque é uma religião... normalmente reprimida, normalmente oprimida, né? Uma religião que não é da como é que se chamou? Abraâmicas, né? Não é uma religião cristã. Quer dizer, algumas religiões afro-brasileiras têm intersecções com o cristianismo, né? Mas enfim, vocês entenderam. Então, eu tenho essa questão, essas duas questões. Uma, olhando para o outro lado, né? Cadê os grupos religiosos progressistas se posicionando na política? E a outra é: a esquerda não discute pautas populares como segurança pública e religião de uma maneira decente. Eu consegui ouvir, mas tá dando umas falhadas. São várias coisas, mas assim, começar do final para o começo. Eu acho que é importante a gente pensar nas religiões afro-brasileiras não só como as mais reprimidas, mas ao mesmo tempo como as mais acolhedoras. Que se a gente for ver no terreiro que as pessoas transexuais, as camadas populares, a galera que tem um visual diferente, o pessoal LGBTQI+, enfim, no geral, as pessoas encontram um acolhimento para o seu desenvolvimento espiritual nesses lugares. E só depois de muitos anos no Brasil, agora muito recente, que você tem casamento gay em sinagoga, você tem a reverenda Alexia Salvador, que é uma reverenda trans, que é uma liderança muito importante, enfim. E aí eu acho que tem sim um problema a pessoa não estudar essas religiões e acabar falando uma coisa muito superficial, mas eu prefiro isso do que nada, porque eu acho que tem que ser defendido, porque você pode furar a orelha de uma criança quando ela nasce, porque é esteticamente aceitável, mas você não pode cortar o cabelo de uma criança no, na sua iniciação espiritual, porque isso seria, entendeu? É muito dois pesos, duas medidas. Porque tudo bem, tem uma discussão do corpo da criança, como é que interfere, como é que não interfere. Ok, vamos fazer essa discussão. Mas então aí tem que entrar tudo. Aí tem que entrar que vai furar, então, ou não vai furar a orelha da menina quando nasce, vai fazer o Brit Milá quando o menino tá ainda muito bebezinho, como é que a gente vai lidar com isso? De uma maneira democrática, porque se é para um, é para todos, aí você tá discutindo em outra esfera que não é a religião, né? Mas aí o problema é sempre quando é uma religião afro, fora as expressões e tudo mais. Aí eu acho assim, não é... porque não está na nossa timeline e não é porque não está na mídia que não existe. Então tem muitas referências. Eu acho que essas referências elas acabam aparecendo mais dentro das suas comunidades religiosas, mas a gente tem uma grande quantidade, é isso, de pastoras, rabinas, mães de santo e outras lideranças religiosas que estão. E aí tem essa dupla jornada de pepino para resolver, porque aí tem que resolver o pepino dentro da sua comunidade. Então a gente vê muito na a casa do povo. A casa do povo, por mais que o judaísmo tenha esse mandrake, que é religião, mas aí que qualquer coisa se pegar mal, falar que é religião, falar que é cultura, que tá tudo certo, entendeu? Mas a casa do povo, as porra louca da comunidade judaica, né? A galera que recebe MPL, secundarista, coletivo Mexa das Manas Trans da Casa Florescer. Babadeira, né? É o setor babado da comunidade judaica. E é isso, ao mesmo tempo circula bem, circula bastante, porque a gente tem as manas trans do Mexa e tem toda essa diversidade, tem um monte de coisa, uma casa plural que se afirma antifascista no seu surgimento, mas tá ali conversando com um rabino que é da sinagoga, que a mulher fica separada do homem, e conversa. E é isso, e aí tem o cara que é ortodoxo, que toca piano pro coral tradição, que se reúne no mesmo espaço. Então eu acho que é talvez a gente pensar a diferença entre hegemonia e autonomia. Eu acho que as pessoas têm autonomia para desenvolver a sua religião e pensar sobre ela e tudo mais, desde que ela não queira que a religião dela seja hegemônica. E aí eu passo para falar do Bruno, porque assim, a gente não gosta das religiões abraâmicas porque a gente nasceu no Brasil. Se a gente nascesse na Índia, a gente odia a yoga. Porque todo mundo tem que fazer yoga, porque a yoga é um instrumento de poder, de passar panismo do caralho para um estado escroto de direita. Entendeu? Mas aqui a gente faz, ó, faz a garça, faz o sapo, faz o peixe, foda-se, eu não desconectei da realidade política do local, porque é sim política. E eu acho que toda ação, assim, do meu ponto de vista, eu não dissocio política e religião, mas num lugar completamente oposto do que essas coisas estão associadas no nesse meio escroto, né, do Estado, enfim. Que os caras, é isso, eles associam Estado e religião para fazer lobby, para fazer manobra, para controlar as massas, para oprimir, para ser escroto, para fazer ações más e autoritárias e desiguais, propagar merda, né? Eu acho que eu, como pessoa que é religiosa, eu junto religião e política no sentido que eu não posso ser incoerente. Então, se eu prego amor ao próximo dentro da minha visão religiosa, eu não posso ter um posicionamento político de, tipo, de defender o uso de arma. Por exemplo, eu acho que as pessoas têm que juntar política e religião dentro do coração delas. Elas não têm que juntar isso para fora, para a sociedade. E eu acho que essa diferença dentro de uma comunidade religiosa, das pessoas progressistas, legais, que a gente tem que colar mais, dos caras escrotos, né, que é o cara que vai fazer articulação com o crime organizado para fechar terreiro na favela. Esse cara é um filho da puta. Esse cara não é uma pessoa assim, se ele lesse a Bíblia, ele não faria isso, talvez. E ele deveria juntar onde? No coração dele. Falar, não, eu vou amar o próximo, então eu vou amar também o Pai de Santo, caralho. Então eu acho que é um pouco nesse caminho. E aí eu acho que talvez a gente... Eu acho que a gente não precisa, tipo, ah, legal, vou dialogar, então vou lá assistir uma missa. Odeio, missa é chato, culto é chato, tem que gostar pra ir. E olha lá, mesmo gostando, às vezes não corre, sabe? Mas eu não acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que, talvez, diminuir um pouco o tom do desprezo, gente. Assim, minha pauta é bem baixa. Se desprezar um pouco menos, se melhorar um pouquinho a cara de desprezo, a gente já tá no lucro. Porque é isso, senão a gente... Ou senão põe num lugar de bicho de zoológico. Fala, assim, a tiazinha... Tem bem isso? A tiazinha, que é a mulher, a senhora, que você olha de maneira sexual. Essa pessoa pode ser religiosa, olha que bonitinho. Né? Belisca a bochecha dela, fofa, põe um pote. Essa tia pode ser religiosa. Agora, vê as pessoas, assim, militantes nesse lugar é difícil. Enfim, e aí, vou para arrematar, vou fazer uma última fala, que é, dentro das comunidades religiosas, também não dá para confundir, que tem gente que é muito progressista do ponto de vista de direitos individuais, direitos civis, só que é reacionário no programa político. Então, também tem que ver isso daí. Né? Então, tem muitos lugares que é isso, pode casamento gay, pode ter liderança espiritual feminina, mas a hora que você vai ver, tá ali votando no Geraldo Alckmin. Quer um exemplo? Tinha uma fazenda Hare Krishna e um monte de punk adorava a fazenda Hare Krishna, lá comunidade, namastê, não sei o que lá. Os caras eram tudo base do PSDB no interior de São Paulo. E as pessoas não paravam para se questionar disso. Enfim, o que já é, assim, já é um começo de conversa, né? Eu acho que é só pra gente... Não sei, tem a teologia judaica da libertação que eu gosto muito, que é o Heschel, o Michael Myers e tal, que são sabendo que o Michael Myers, ele ia na ditadura argentina, ele ia nas delegacias buscar militante, falava assim, é tudo meus filhos, foda-se, solta essa galera. Né? Então aí sim, aí o cara, né, representou. Enfim, eu acho que é isso, fica meu apelo. Eu acho que as ouvintes aí do podcast vão ter pano pra manga pra discutir. Mas aí o pessoal que tá ouvindo, aí seja um pouquinho mais paciente. Acho que se a pessoa é folgada, uma coisa assim, a pessoa ser religiosa, outra coisa é se a pessoa ser escrota, né? Se a pessoa é religiosa e quer te encher o saco porque ela acha que ela tem o direito de ser religiosa, manda ela tomar no cu. Assim como você pode mandar tomar no cu qualquer pessoa, do esquista chato que vier falar pra você montar a quarta internacional com ele, você também vai mandar tomar no cu. Porque aí é uma coisa o cara ser trotskista ou religioso, ou ser corintiano, ser palmeirense, você entendeu? Ser BDSM, a pessoa pode ser o que ela quiser, foda-se. Não é que não vem encher o saco do outro, entendeu? Acho que é um pouco por aí. E aí a gente não precisa também demonizar, usando o jargão religioso, a gente não precisa demonizar o pobre infeliz, né, porque é isso, eu faço tudo, o Luca dá risada, né, eu acendo vela pro meu anjo, eu faço todas essas porra aí. E aí, sabe o que eu acho ridículo? Vou fazer uma denúncia pública aqui, que aí a pessoa, não vou trabalhar com nomes, tá? A pessoa é ateia, pessoa da antropologia, pessoa anarquista, pessoa é ateia. Aí a pessoa tem um desafio grande na vida, tá se sentindo insegura, o que a pessoa fala? Ai, amiga, você não quer rezar pro seu anjo pra acontecer não sei o que lá, que seu anjo é bom, né, amiga? Terceirizando a religião, cara, qual é? Aí eu falo, porque a pessoa não acredita, a pessoa não tem coragem de sentar lá, ajoelhar e rezar pãozinho da guarda, não. Não, tá, não, eu preciso do santo PJ aí, cara, pra fazer um milagre. Até isso, cara, olha onde a gente chegou. Eu queria aproveitar essa sua fala pra dizer que tem dois podcasts que são de pessoas que são religiosas, que tem um trabalho foda. Um é o Teologia de Boteco, né, do Cristiano Barba, lá do Sul. É um dos podcasts de esquerda antifascistas mais antigos do Brasil. Tem 10 anos, completou 10 anos nesta semana. Para você que nos ouve, a gente está gravando no dia 25 de agosto, pra você saber um pouco de data aí. E o outro é o Benzina, que tem o Orlando Calheiros, que também é uma pessoa religiosa, mas aí de uma religião afro-brasileira. Eu não sei qual é a religião dele, eu não acompanho o podcast fielmente e nem totalmente as postagens dele no Twitter, mas eu já vi ele muitas vezes defendendo essa questão de que ele é religioso, que ele tem uma religião, e dependendo dessa posição, os dois, tanto o Orlando quanto o Cristiano, são anarquistas, né? Então, eu acho que o anarquismo às vezes ele consegue ser o mais radical contra qualquer religião e às vezes consegue ser o mais aberto para religiões. É impressionante isso, né? Então, só indicar aí pra quem quiser escutar o Teologia de Boteco, já não conheça, né? Porque se você tá ouvindo deu ruim e não conhece o Teologia, você tá fazendo alguma coisa errada aí, porque o Teologia tem muito mais história, né? Mas o Teologia e o Benzina são podcasts muito bons que tem pessoas que têm, que são religiosas e estão atuando politicamente. Então não é que na minha fala, eu não acho que essas pessoas não estão se posicionando. É que eu acho que os movimentos, como você mesma trouxe, dentro das comunidades religiosas, podem ser muito fortes, mas para fora delas, eles talvez não tenham tanta amplitude. Não estou culpando eles, né? Não quer dizer que a culpa é deles. Mas quer dizer que assim como a esquerda, que, como você colocou, tolera a religião, ou trabalha com a religião, é pequena, talvez a religião que trabalha e tolera a esquerda também seja pequena. Então tem que ter aí um caminho de dois lados. Eu vou aproveitar para largar uma hipótese de relação aqui que a gente pode ficar pensando, pode até discutir depois num outro episódio, que é que acho que tem uma questão de personalidade, que é o cara que não faz proselitismo, ele vai acabar não fazendo o proselitismo religioso nem o político. Então ele acaba. E aí o religioso, o político, muitas vezes acaba sendo o pior deles, porque é o cara que não tem nenhum pudor em te enfiar o que ele acredita goela abaixo e achar que tu tem que acompanhar ele e foda-se o que tu queria. Mas, gente, assim, é que tem muita gente, é porque a gente não vê que o pessoal não chega nessa reunião de movimento falando: oi, gente, tudo bem? Eu sou religioso, viu? Eu tenho uma comunidade religiosa. O pessoal também, né, sabe onde pisa. Mas tem bastante gente. Eu vejo, assim, pessoas que vão nos atos, pessoas que vão... Meu, ó, acabei de sair de uma reunião que tinha um monte de gente do MSTC, e isso, liderança do Movimento Sem Teto do Centro, galera pastora. É por isso que eu tô colocando. A minha questão não é com as pessoas individualmente. São os movimentos. Quando a gente cobra a esquerda, a gente tá cobrando normalmente os movimentos. Não as pessoas individualmente. Não o X ou Y que vai na quebrada ou que tá na quebrada fazendo ativismo. A gente tá cobrando os movimentos. Cadê os partidos? Cadê os movimentos, os coletivos? Discutindo e trabalhando religião. Eu tô falando de coletivos mesmo. Eu só consigo lembrar agora, sem pesquisar, das católicas pelo direito de decidir. Eu sei que tem outros movimentos dentro da religião que são progressistas. O que eu tô dizendo é que eu acho que talvez, assim como falta a esquerda na religião, falta a religião na esquerda nesse sentido, nos movimentos, não as pessoas. Não quero que alguém chegue numa reunião lá para discutir programa e fala: oi, eu sou da Umbanda e eu queria colocar isso. Não, isso para mim cai no campo talvez do identitarismo, difícil falar isso, né? Mas tô pensando mais em movimentos, assim, ó, nós somos um movimento evangélico tal e nós somos de esquerda. Nós defendemos isso, defendemos aquilo. Sabe que a gente não está querendo impor uma forma de organização? Porque veja só, quando a Liliane, que é do MSTC, e é uma liderança, por exemplo, de um grupo que chama Ágape, que é de jovens revolucionários. Enfim, quando ela está ali e ela fala no culto dela que... Cara, Jesus é revolucionário, você tem que ser coerente com isso, lá. E ao mesmo tempo, quando ela tá na reunião do MSTC, ela não fala que ela é essa liderança, ela não fala, ela não deixa isso claro. Ela fala: eu sou pastora, eu tenho um grupo, ponto, pum. Mas é isso, não é que ela tem um movimento, mas quantos jovens que ela não tá... É porque a atuação é diferente, a organização é diferente, entendeu? Então é tipo, sei lá, a paróquia do Padre Júlio, eu sei que é uma paróquia legal. É isso, não tem o movimento dos padres porra louca, entendeu? Que se joga na frente da polícia. Mas tem aí a paróquia, ele tá. Quantas pessoas ele organiza? Pra quantas pessoas ele dá um sermão? Olha que termo escroto. Mas pra quantas pessoas ele fala? Tinha um padre lá no MTST, quando saiu do João Cândido, foi pra Vila Calu, tava sofrendo muito ataque dentro do bairro. Quem segura a onda foi o padre da paróquia, que aí se é outro padre porra louca, bem pique padre Júlio, fumava, bebia pra balada. E o padre que virava e falava, olha, vocês não tem que achincalhar a galera que tá aqui. A galera que tá aqui chegou na pior, a galera sentada, vocês têm que ir lá entregar uma doação, fazer um negócio, não ficar aqui enchendo o saco dos caras. E isso ajudou muito, porque o cara falava por semana com umas 200 pessoas que ouviam ele e seguiam. Então, talvez ele não tá no movimento como a gente está acostumado a ver, nos padrões de esquerda, é um movimento social com assim, com um estatuto, com não sei o que lá. Mas as comunidades, ele procura sintonizar essas comunidades com uma pauta progressista. E é aí que a gente ganharia, tendo uma articulação, talvez justamente aí o ponto que você falou. Se a gente fosse mais entrosado que essa galera, talvez poderia ter movimentos mais fortes com cara de, mais cara de movimento mesmo. Com esse tipo de organização que a gente gosta de ver bonita, com página no Instagram. Mas a minha questão não é nem que eles tenham uma organização como a nossa, Mai. Não é isso. Eu não tô cobrando questão de organização nenhuma. Eu acho que o Padre Júlio, ele tá, em termos de ativismo político, uns 4 milhões de anos-luz na minha frente. Ele faz coisas muito mais foda do que eu imagino fazer, sonho em fazer, de verdade. Sem querer necessariamente hierarquizar os ativismos, mas eu acho que o que ele faz é muito... Se eu morrer, foda-se. Se o Padre Júlio morrer, vai ser uma puta perda. Então, não é uma questão nesse sentido. A minha questão é assim, vou tentar resumir. A gente identifica dentro da Igreja Católica um movimento que existiu e ainda existe, que é a Teologia da Libertação. Certo? Que não tem nome, tem nomes, né? Tem vários nomes específicos, mas que é um movimento. Estou dizendo é isso. Eu não identifico facilmente um movimento na igreja evangélica que seja os evangélicos Y ou os evangélicos, sei lá, o nome que seja. Pode ser que exista, e eu que seja um ignorante não conheço. Pode ser que exista. O que eu estou dizendo é, a gente... Então, eu não duvido. A gente cobra da esquerda que a esquerda seja mais aberta à religião. Mas eu acho que a gente também pode cobrar da religião que ela, não, que ela se posicione mais, não à esquerda, mas que ela se posicione mais enquanto coletividade, enquanto em pautas que são importantes. Eu sei que existem esses movimentos, repetindo o que eu falei um pouco tempo atrás, quando acontece casos extremos, por exemplo, na menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e estava... tentando um aborto legal, né? Ridículo. Tinha que lutar na justiça por uma coisa que está garantida por lei. Aí apareceram movimentos ao mundo todo de que... Ups, evangélicos a favor, contra o estupro, contra o aborto, etc. Ainda que os de direita ressoem muito mais. Aí eu digo, de novo, a culpa não é deles. O que eu estou dizendo é, se a gente cobra da esquerda, a gente também pode olhar para o outro lado, né? A gente pode olhar para os dois lados. Eu acho que a ponte... Ela é construída pelos dois lados. Acho que a ponte é construída pelos dois lados. Mas o que eu tô dizendo é que eu acho que essas pessoas se posicionam, só que a gente circula em meios tão diferentes, porque eu vejo muito esse posicionamento e vocês não. Então, assim, ele existe. Então, por exemplo, tem as feministas, tal, aqui do rolê evangélico eu não manjo muito mesmo. Mas tem essa página que eu sigo que é ótima, que são as feministas, que, enfim, o nome... Né, gente, é excelente. Bom, criativo. Tem os Judeus pela Democracia, que se posicionou bastante nas eleições do Bolsonaro. E é isso, não precisa ter vários movimentos. Eu acho que os Judeus pela Democracia, dado o grande tamanho da comunidade judaica aqui no Brasil, já tá bom, né? Um grupo só tá bom, né? Não precisa ter mais. Tem o Observatório Judaico de Direitos Humanos. Que mais? A Teologia da Libertação é um movimento, mas tem as ordens religiosas, aí tem, porque, por exemplo, tem muitos franciscanos que estão na linha de frente, lembra do que, você não sei se você lembra dos atos da MPL, que sempre tinha os loucos franciscanos que se jogavam na frente do ato. Eles não vão formar um coletivo nunca, mas eles são os franciscanos. Não, tem um deles que joga bola com nós, que jogava no Corote, jogou em vários times, esqueci o nome dele agora, que merda. Mas tem, não, eu sei, eu acho que é muito mais fácil ser ignorância ou desconhecimento meu do que inexistência. Eu vou repetir de novo, eu só acho que o esforço tem que partir dos dois lados, só isso. Ainda mais num momento tão tenebroso, a gente precisa de todos os grupos possíveis, religiosos, não religiosos, carnavalescos, futebolísticos, do Kung Fu, da Yoga, que se posicionem politicamente. E aí não estou falando de politicamente de defender o candidato A ou B, e nem de ser os ismos, né? Sou marxista, sou anarquista, mas que se posicionem, mano, firmemente o tempo inteiro, né? E assim como se... Enfim, acho que é isso. Acho que a gente tem muitos muros e poucas pontes. Mas eu não tô falando nada de novo. É muito óbvio o que eu tô falando, na verdade. Mas é legal. E eu gostei dessa frase de efeito. Muitos muros e poucas pontes. Eu acho... Agora essa parte que eu vou falar ser dita, tá bem. Que assim... Mandioca, nem a gente tem paciência pra esquerda. Como é que a gente pode pedir pra qualquer ser humano pra ter paciência pra esquerda? Pelo amor de Deus. Mandi, a gente tem a frase de abertura. Gente do céu, meu cara vai preferir ir pro inferno desse jeito. Gente, vamos encerrar. Acho que é justo que no episódio sobre religião o bloco de política tenha o maior tempo do mundo, porque, né? Tomamos um sermão aqui. É, mas acho que a gente precisa ir pra frente aí, então... Mai, foi ótima a conversa. Nos vemos daqui a 15 dias. Você quer falar mais uma coisa final, encerrar? Fica à vontade. Arrasou. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, mas ele vai te abençoar. Mas se você não for com o molotov pra cima da polícia, não vai ter um mundo melhor, não. Então não vai esperar que Deus vai fazer um mundo melhor, você tá fudido. É você que lute. Tamo junto, vai Corinthians. Beijo. Até mais. Não existe trabalho ruim. O ruim é trabalho e economia juntos. A relação entre economia, trabalho e religião se traduz muito naquele ditado espirituoso: pequenas igrejas, grandes negócios. Mas não é de hoje que se faz dinheiro em nome de Deus e às custas da superexploração do trabalhador. Quem chega para dar um chapéu com classe nessa história toda é o nosso camisa 10, Danilo Nakamura. Boa noite a todos e todas. É um tema, sei lá, no mínimo interessante de debater aí, que tem, né, que mexe com questões importantes, estruturais, acho que do nosso país, seja para pensar a relação entre economia e política e religião, assim, tá... A gente conseguiu embaralhar bem esse meio de campo aí. Então, é um tema bastante interessante da gente pensar. É, o que eu fiquei pensando aqui, né, para trazer essa questão econômica, é pensar o porquê que desde o começo, né, da pandemia e da discussão do isolamento social, porquê que desde o começo, né, o presidente Jair Bolsonaro e toda a bancada evangélica no parlamento queria transformar os templos religiosos numa atividade essencial, tal como as atividades comerciais essenciais ficaram abertas. Por que que a igreja seria esse lugar? E aí eu queria pensar assim, tipo, como essa igreja é bastante múltipla nesse sentido. Obviamente eu tô falando aqui mais dos evangélicos, né, que... Do ponto de vista econômico, eu acho que eles têm um mercado religioso de diversas ordens. Tem um mercado informal, tem um mercado das pequenas igrejas e tem um mercado dos grandes conglomerados religiosos que são até transnacionais hoje em dia, né? E aí eu fico pensando, dentro desse mercado religioso em que testemunhos são vendidos, você tem aquele pregador da Praça da Sé, das pracinhas, então ali vendendo, né, e cujo a importância da fala dele é ficar pregando as suas trajetórias, quanto mais dramático, melhor, né? É sempre o ex, né? O ex-presidiário, o ex-maconheiro, o ex-traficante, o ex-assassino, e esses caras não conseguem emprego no mercado informal e se transformam pastores que vendem isso, né? Tipo, tem lugar que... tem uma tese muito boa da Mariana Cortez que chama Diabo e a Fluxetina, o pentecostalismo e a psiquiatria na gestão da diferença. E aí, esse é um dos mercados, né? Quando a gente... E ela vai contando, quanto mais brutal a coisa que o cara fez... Depois, maior a possibilidade de ele vender esse testemunho dele como um cara que se regenerou, um cara que... E no discurso deles, ela analisa, né, mais do que antigamente, assim, cada vez mais o diabo é onipresente. Antes se falava da tentação, de não sei o quê, mas cada vez mais o discurso é do diabo, né? Ele tá sempre ali presente, constante. O segundo mercado, que eu acho que é ainda pensando nos evangélicos, são as pequenas igrejas. E aqui é interessante, né, quando a gente pensa nas pequenas, porque daí a gente começa a ver os rachas. Quando a gente pensa no mundo evangélico, quando a gente vai discutir conservadorismo e todas, e aí entra numa questão moral e política também, é interessante de pensar porque acho que não dá mais para pensar naquela questão assim, tem os protestantes das antigas, os metodistas, batistas, seriam um pouquinho mais progressistas, e as neopentecostais seriam os mais conservadores. Porque é interessante pensar, quando a gente pensa na questão da pandemia, que, primeiro, a grande maioria da população brasileira era a favor do isolamento, né? Pelo menos de acordo com Datafolha, com todos. Em geral, chegou em abril, era 76%, isso foi caindo de acordo com o aperto financeiro aí, mas a gente chegou a quase 80% da população falando que era a favor. Então já bagunça um pouco aí, né? Se os evangélicos bolsonaristas, eles não estavam exatamente comprando o discurso do presidente nesse momento, né? Aí, ao mesmo tempo, para dar um exemplo ainda mais interessante, né, na Igreja Batista de Lagoinha, que é a igreja frequentada pela Damares, ao mesmo tempo que ela aderiu lá ao jejum convocado pelo Bolsonaro, né, para um jejum, né, uma vigília contra as mortes, contra o vírus, era a igreja que estava falando para os fiéis fazerem distanciamento social e não irem para os cultos, e estava fazendo culto online. Então tem uma baguncinha aí dentro desse mundo. Uma pastora, né, dessa igreja, pastora Ana Paula, começou a perguntar que esses, né, ela já, aí o confronto, né, com as grandes igrejas, falando assim, que eles estão com medo de perder a arrecadação financeira, que é uma coisa que a gente sempre pensa das grandes igrejas, pequenos negócios, não, qualquer... Grandes igrejas, pequenos negócios, né? Acho que foi isso que o Palmer falou. É interessante pensar, porque ela começou a confrontar, e o Malafaia foi pra cima, começou a falar assim, que ela tá falando? Isso não tem nada a ver, a gente não... isso não é o importante, né? Não é arrecadação, né? A gente não tá pensando no dinheiro. Ele se ofendeu dentro disso, que daí a gente tá falando dos grandes conglomerados aí, né? Tipo, Universal, Assembleia de Deus da Vitória em Cristo, né, que é o do Malafaia. Acho que aí a gente já está falando de um grande negócio. E aí, para você ver como são negócios que se adaptam bem, se vocês entrarem na internet, no Google, e colocar Eu Igreja, já tem, um aplicativo, um app, que já tem mais de 1.000 igrejas cadastradas, em que o fiel agora pode fazer a sua contribuição, pagar seu dízimo pelo app. Então, eles foram rápidos nisso, assim, né? Não tiveram grandes perdas nesse sentido. Mas aí, obviamente, dentro, acho que dos setores aí, tipo, óbvio que aquela igrejinha de garagem que a gente vê na periferia de São Paulo, em todos os bairros aí, que é bem igual a do Bicudão, lá, que tem o bar e tem um culto ali do lado na igreja. Essas aí vão sentir mais, né? Porque esses aí precisam da presença, precisam, né? Tem um outro tipo de estrutura. As grandes igrejas estão aí fazendo negócio, seja online, seja presencialmente. E aí eu fiquei pensando nisso. Por que era essencial desde o começo, né? E aí acho que essa tese, ela não foi antes da pandemia, mas acho que coloca uma questão interessante, né? Porque o Bolsonaro e toda a frente evangélica vai dizer assim, não, a igreja é importante por conta da sanidade psicológica das pessoas. As pessoas precisam de igreja, as pessoas precisam desse encontro, precisam desse, né, desse, bem, toda energia ali, né, e toda a fé que a pessoa gasta com aquilo tem algo de psíquico ali, né, de saúde mental. Mas quando você junta, né, na tese junta ali, ao mesmo tempo que você tem um aumento das igrejas evangélicas, a gente está num mundo que a gente tem um aumento das pessoas com problemas psicológicos, precisando de medicamentos e tomando Ritalina para todo lado. Aí. Então, as coisas não batem exatamente. Tá? Então, não é exatamente conforto psíquico que eles conseguem lá. Bem, acho que foi um pouco isso, assim, um resumão do que eu fiquei pensando, né? Como que juntar a economia nesse sentido. Eu fiquei pensando como que as igrejas se adaptaram, né? Dentro desse cenário da pandemia aí. Talvez na palavra deles o pandemônio tá, nunca mais esteve tão, nunca esteve tão próximo. Eu acho que tem alguns pontos legais aí. O primeiro, que eu acho que é bem evidente, que já está sendo discutido há bastante tempo, que é essa questão de saúde mental e religião, essa relação, às vezes, muito perigosa, inclusive, de como a religião é uma forma para encaixar pessoas, e ela pode, nas mãos de um cara equivocado, aí, acabar com a subjetividade. Né? E ela pode reprimir desejos de uma maneira muito absurda, muito violenta, inclusive, para, né, para as pessoas. Como o diferente vai se sentir para ser acolhido, vai se forçar a ser algo que não é. Também não está muito longe do capitalismo, em certos sentidos, né, das adaptações que a gente é obrigado a fazer para se encaixar ali dentro daqueles padrões, do que é possível, do que não é possível, do que dá. Mas eu acho também que tem uma coisa de como fazer o dinheiro não rastreado circular. Sim, eu acho que você tocou, né? Que é sempre a gente já comentou que é sempre uma função importante de algumas instituições brasileiras, que é fazer essa grana, né, desaparecer. Você tocou, embaralhou ainda mais o meio de campo nesse sentido, né? A questão política, econômica e essa extra-econômica, que no fundo é econômica também, que é o crime organizado, né? Também dentro disso, de, né, pensar em lavagem de dinheiro, pensar em... bem, se a gente quiser tocar num tema bem pesado, assim, é pensar o porquê que, por exemplo, nas periferias, muitas vezes você tem, né, crime organizado envolvido na repressão de religiões de matriz afro, né? Essa gestão da diferença lá, né, em que o cristianismo e esse cristianismo neopentecostal coloca, isso, mexendo com a moral das pessoas, querendo podar o diferente, gerir o diferente, lá entra esse elemento da violência ainda, né? Quando a gente pensa nas periferias, quando a gente pensa na repressão que a população, né, que adere às religiões de matriz africana sofrem cotidianamente, né, com medo dessa violência, quando entra esse outro elemento que é o crime organizado mesmo. Que é fácil, porque tá num terreno que tá pronto para isso, né? Aquela questão que a gente já comentou em outros pontos de criar o inimigo, né, de estabelecer de uma maneira muito clara o nós versus eles. O adversário que deve ser aniquilado, então ele traz essa fé cega e essa impossibilidade de crítica. Então aí, cara, o pastor tá roubando dinheiro, tá matando gente, tá... Aí pode ser o pastor, pode ser qualquer outro líder, porque se ele tem o aval divino de fazer isso, tudo bem, cara, deixa ele, vai lá, ele tá fazendo isso pelo nosso bem. Isso aconteceu com outras religiões na história, isso aconteceu com, basicamente, a justificativa para todo autoritarismo tá meio por aí, assim, que, né, que é... Ou pode ser Deus, pode ser a causa, pode ser qualquer um dos dois, pode ser o autoritário que vira uma figura divina, e aí vai, mas é justamente o mecanismo, né, de ter o poder econômico relacionado a uma divisão muito, muito precisa ali dentro desse discurso de quem somos nós, quem são eles e quem merece viver, que obviamente não são eles, né, que aniquila o pensamento crítico e as sutilezas, então, né, acaba dando muita liberdade para qualquer ação, mesmo que seja contraditória aos próprios ensinamentos. Eu acho que aí, né, uma outra dimensão, vamos bagunçar hoje o meio de campo, vai ser aquele jogo no meio de campo todo Fiquei cheio de trombada mesmo, porque acho que é difícil, né? O tema religião acho que é espinhoso. Tem algumas pessoas, né, inclusive da esquerda, assim, né, tipo, o Boulos, salvo engano, a tese dele, a dissertação dele tem alguma coisa a ver com isso, e eu tenho um amigo, né, o Marco Antônio, que é do MST, que ele discutiu um tema pensando as igrejas, a influência das igrejas nos movimentos sociais, né, nos movimentos de moradia. Ele escreveu uma tese chamada Que Falta Faz a Mística, né, e aí ele lembra que parte da esquerda, a questão religiosa era importante, né, no MST, inclusive, né, obviamente um catolicismo progressista, né, mobilizava as pessoas, né, e é um pouco essa coisa, por que que o MST trabalha tanto com a coisa da mística, de estar sempre, antes de qualquer ação, estar ali, né, congregando as pessoas de um jeito, fazendo todas aquelas cantorias e... que termina com a Internacional, mas tem coisa ali bem religiosa mesmo, porque é aquilo, né, assim, o que que faz um cara cortar a cerca e ocupar um terreno, tem uma coisa ali de comunhão ali que os movimentos sociais conseguiam juntar, e esse espaço, né, a falta do trabalho de base, o descuido com esses negócios, né, segundo a explicação dele, foi abrindo espaço, né, e aí também, não era, além disso, tem a força desses grupos, né, esses grupos foram ocupando esse espaço, né, então a pessoa que muitas vezes é do movimento sem teto, lá em geral depois vai tudo lá nas igrejinhas que eu falei, nessas igrejas de garagem, igreja que é feito no quintal da casa do cara com as cadeiras de plástico branca ali, assim, coisa bem simples mesmo. Mas foi ocupando esse lugar, de repente a igreja ocupa o lugar da sociabilidade dessa galera, que eles congregam mais que um movimento social, é onde a juventude encontra a banda, onde tem uns retiros espiritual de final de semana e vai sair com todo mundo, onde muitas vezes arruma a namoradinha e o namoradinho, e ali, sabe, tipo, existe um vácuo ali de uma sociabilidade, de uma construção... E que essas religiões estão ocupando, né? Inclusive por falta de vácuo do Estado, inclusive, também, né? Aí, tipo, se você demanda de serviço, você tá com problema com drogas na sua família, em geral, você vai para uma clínica evangélica, né? Então, todas estão quase monopolizadas pela igreja, assim. E então, eles ocupam esse espaço, né? Do Estado, acho que pensando em nós, das esquerdas também, né, de um movimento autônomo capaz de dialogar e construir com essa população também. Mas é isso, acho que é acho que eu falaria mais uma questão, assim, que acho que é importante, né, o quanto as grandes, né, os conglomerados, eu tô falando, essas grandes estão crescendo, inclusive tem algumas vindo dos Estados Unidos para cá, né, acho que recentemente teve um grupo lá que é bem vinculado ao Trump, lá que é United in Purpose, que a ideia e tem o Capital Minister, que é, né, o Ministério do Capitólio, que são esses grupos evangélicos americanos vindo para cá, eles já têm a cama preparada, né, toda uma população que vem aderindo a essa religião, né, há alguns anos vai ultrapassar a católica aqui no Brasil, e por um acaso são os dois países que mais crescem esse tipo de religião, no momento são os dois países mais autoritários na gestão da pandemia, autoritário e sem nenhum tipo de cuidado com a população, né, nesse sentido, assim. Então vem coisa grande aí nesse sentido, tem muito espaço para eles crescerem e vai vir forte, eu acho, alguns grupos aí. Essa coisa dos conglomerados, eu acho muito louco, porque eu já vi IURD, né, Igreja Universal do Reino de Deus, na Argentina, no Uruguai, e aí achei até compreensível dentro do imperialismo brasileiro na América do Sul. Mas em 2015, eu acho, quando eu fui pra Bélgica, eu vi uma porra de uma IURD na Antuérpia. E aí eu fiquei pensando muito, né, tipo, nisso, em como essas são conglomeradas, né? Você vê hoje em dia as notícias das IURDs na África. Você vê as notícias deles sendo expulsos de Angola, sendo expulsos de sei lá onde. Se a gente continuar caminhando como estamos caminhando para essa teocracia evangélica maldita aqui no Brasil, é capaz de daqui a alguns anos serem essas igrejas serem censadas como grandes multinacionais, né? O que a Petrobras foi pro PT, talvez essas igrejas sejam pro Bolsonaro. A gente vai exportar mercadorias espirituais aí e uma moralidade, né, bastante conservadora. E uma tentativa nesse sentido fundamentalista mesmo, né? Que é tentar impor uma moral individual pro Estado, né? E aí vem toda a desgraça que vem aí, com casos que acontecem, as pessoas tentando empurrar uma moralidade aí, né? O caso da menina do Espírito Santo, que é as pessoas, de fato, invadindo o direito na infância, o direito a privacidade, os direitos básicos, né, daquela menina foi negado como um todo, assim, e as pessoas, a moral religiosa falando mais alto aí, né, a pregação ali foi, sei lá, aquilo, né, desesperador. Foi um dos exemplos mais claros daquela frase que já apareceu bastante em eleições do mais Bíblia, menos Constituição. Isso é um panfletinho que aparece às vezes e que, cara, eu tremo de medo toda vez que eu vejo. Pelo outro lado, talvez otimista, eu acho que depois de muitos absurdos, de vários absurdos, foi um dos absurdos que teve maior resposta. Não vou dizer que eu fiquei feliz, mas eu fiquei um pouquinho, 0,5% aliviado pela resposta que houve. Tanto física, né, das pessoas presentes lá, da galera filmando e gritando na cara daqueles malucos ali, quanto à repercussão que aconteceu. É pouco, mas pelo menos não passou batido. Não, sim, né, acho que tem resistência nesse sentido aí, né, e vamos rezar para que ela cresça, a resistência. Valeu, Danilão, muito Valeu. Obrigado, cara, até daqui a 2 semanas. Até. Olha o esporte! Olha o esporte! Olha o esporte! Não faltam ditados sobre religião no mundo do esporte, especialmente no futebol. Mas para ir além do Campeonato Baiano terminando empatado por conta da macumba e dos jogadores de Cristo na seleção brasileira, a gente chama o nosso quarto zagueiro, Elson Teixeira. Ah, senhor, já começa falando que a gente está com fechamento, né? Que nem já diz na linguagem no boleiro, né? E o vestiário é total real, né? Assim, né? Você tem o crente que faz a oração dele lá, você tem o católico que vai lá na santinha acender uma vela. Aí você não pode ter o cara da Umbanda e do Candomblé, porque ele já sofre um preconceito, então ele não pode, às vezes, expor a opinião dele. Então, aí, mas o Pai Nosso lá começa, aí já meio que faz o fechamento, grito de guerra, e quando ganha, Deus abençoa a gente. Aí eu falei, puta, mas se abençoa aquele time e o outro não, por que será? Sempre fico pensando nisso, quando o cara fala, Deus abençoa a gente, e... porque a gente trabalhou, Deus abençoa. Eu falo, mas caralho, tem outros... 40 pessoas do outro lado trabalharam tão igual a você, ou parecido, ou menos, mas será que foi Deus que parou para olhar vocês 40 e deixou 5.909 bilhões de pessoas só para te abençoar naquele momento? É sempre mais estranho, mas esse tema que vocês escolheram hoje dialoga bem com o futebol, né? E do esporte em si, né? Assim, se a gente pensar no Brasil... O esporte está muito correlacionado a pessoas de ascensão social, né, econômica em si, né, principalmente futebol. Né? E a gente pensar que tem, a gente lida aí com seres humanos que vêm de famílias desestruturadas, como a maior parte. E o esporte, ele tem muita decepção, você tem sucesso, superação, tristeza, alegria. E acho que é um prato cheio, aí, por exemplo, para essa onda neoconservadora, neopentecostal, meritocrata. Que é quase um... E ele também, né? Eu fiquei pensando também que também é um meio self-made man, né? Porque o cara meio que se faz só, né? Mas não é o cara, é Deus, né? Nunca é ele, é Deus, né? Então aí eu fui tentar dar um passo atrás aí pra entender, né? O rolê todo, né? Porque o Marcelinho Carioca, quando eu tinha 10 anos, usava 100% de Jesus na cabeça, mas era afastado por indisciplina, assim. Não tinha 10, 11 anos, não cabia muito na minha cabeça isso. Mas depois, hoje, ele abraça o Bolsonaro, então eu começo a entender por quê. Eu tô tentando até devagar um pouco para não beirar o preconceito, mas é difícil, né, porque... Lembrar do Jorge, eu fui aos Atletas de Cristo, aí eles nasceram em 84, né? A história, os caras sofreram preconceito, aí começaram a crescer nos anos 80, anos 90, muito em cima desse rolê aí. A gente falou como é, né, o mundo de jogador de futebol e de atleta de alto rendimento, porque no vôlei também tem cristão, basquete também tem. E eles cresceram muito nos anos 90, né? E na minha cabeça eu lembro muito os caras usando a faixinha, né? 100% Jesus, né? É, e depois de um certo tempo, comemorar um gol virou um culto, né? Você não comemora mais um gol pelo prazer de abraçar, você já levanta a mão e já faz um culto ali, né? Já agradece. E aí teve duas coisas que eu fui pontuar, assim, que eu falei, putz, o Jorginho, quando foi técnico do América do Rio de Janeiro, queria mudar o símbolo do diabo, sabe? Eu falei, caralho, velho. E outra coisa, o Marcelinho me marcou muito, né, quando eu era criança, sabe? O 100% de Jesus, assim. E aí Copa de 2010 também me lembrou. Foi uma coisa que a FIFA pontuou bastante. É, os caras fazendo um culto, assim, no meio do... Da Copa das Confederações foi, né? Os caras, a camiseta de Jesus, todos eles hoje, a maior parte, votando no Bolsonaro. Não que eu esteja fazendo uma correlação, porque eu acho que já está correlacionado, né? Infelizmente. Mas aí eu fiquei pensando, falei, puta, eu não quero ficar criticando evangélico, né? Até porque eu já tive experiências, assim, religiosas na vida. Eu fiquei pensando que o tema religião, Deus e esporte, eu acho que eles acabam sendo uma barreira muito grande para alguns temas serem mais debatidos, sabe, no meio do esporte, como homofobia, machismo, igualdade de gênero, próprio racismo em si. E por quê? Porque aí fica nessa coisa, não, ah, porque eu sou cristão e o cristão ele sofre muito. Eu falo, sofre é o caralho, velho. Não que não sofre, né, mas sabe, tipo, falei, caralho, eu tô tentando ao máximo, sabe, não beirar pro preconceito, né, porque é um tema que é meio complexo de lidar ultimamente, né, religiosidade. Mas acho que no esporte, a religião, ela embarreira muita coisa, cara, de debate. Porque no debate, aí falar, os caras muitas vezes jogam futebol, que é um mundo mais que eu conheço, né, gosto e tal. E seguem muito doutrinas religiosas pautadas por pastores que têm interesses muito mais complexos e escusos aí do que só louvar ao Senhor, né? Acho que eu vomitei muita coisa aí, mas ali de raciocínio era Atletas de Cristo, Marcelinho, maravilhoso, Jorginho técnico, sabe? E essa relação, né? O pentecostal meritocrata, sabe? Tipo, na minha cabeça não entra, assim, cara. Vocês só escolhem temas que são maravilhosos pro esporte. Olha o Felipe Melo aí. Eu bato na sua cara, graças a Deus. É, eu acho que a gente pode fazer uma pausa aqui para ouvir a palavra de D'Alessandro. Mas depois disso... Ele é legal, ele é legal. A gente pode voltar para entidades inferiores. E, cara, eu acho que no futebol... Fica muito evidente que vê os caras. O Grêmio teve um problema, se não me engano, nos anos 90, porque o vestiário era dominado por jogadores evangélicos, né? Os Atletas de Cristo. E aí era uma coisa assim: todos, ou sei lá, um grupo muito influente de sei lá, 6, 7 titulares. E cara, isso dava um problema, porque, enfim, tinha uma coisa que sabe. Aquela coisa meio maçonaria, que aí tu tem que escalar aquele lateral direito pereba horroroso. Caraca, velho. Mas porque o cara, né, segue Jesus. E aí do treinador, cara, se não fizer. Porra, essa história eu não sabia, não. Mas eu acho. Mas eu acho, cara, que mais do que isso, a religião e o esporte. No Brasil, os dois cumprem uma função social muito importante e muito parecida, que é lavar dinheiro. Lavar. Imagina. É assim, por exemplo, essa história do Grêmio foi uma cereja do bolo bacana, porque eu nunca... A minha inocência, eu não lembrava dessa história. Tipo, acho que é a primeira vez que eu tô ouvindo e, cara... É pique maçã mesmo, né? Tem que escalar ele ali porque ele vai pro culto, né? E... Puta que pariu, imagina a cena, que nojento que é, velho. Cara, pra falar a verdade, assim, eu não pesquisei isso, é algo que eu lembro de ler na época, nos anos 90 e tal, de, né, de conhecer o pessoal, então... Tô falando de religião, então tudo bem, tá errado, porque é questão de fé. Não, mas ó... Se eu acreditar que é real, tá tudo bem. Essa história, por exemplo, teve a jogadora evangélica, aí depois acho que teve muito a máxima. Não, você precisa ter o cara que é do demônio, sabe? O cara é boleiro, vagabundo, com o evangélico, que dá o caos. Que aí é o rolê do fechamento, né? Que ali é o rolê do vestiário, sabe? Que é meio Brasil, sabe? Esse sincretismo religioso, assim. Todo mundo unido por uma causa só, assim. É que o rolê da religião com o esporte, tipo, da função social... É que você tem uma onda muito grande evangélica dentro do esporte, né? E eles vêm assim... E o jogador, ele acaba sendo um puta propagador, né? Através de símbolo, reza, gesto, fala, testemunho. Então, às vezes, ele consegue propagar a palavra do evangelho, né? Associado à relação do sucesso que ele tem com ele ser um homem de fé. E isso entra, dependendo da pessoa que é impactada, cara, assim, é uma equação perfeita, né? É você associar o sucesso que ele tenha como ser humano e como jogador de futebol, e no caso, às vezes, esses caras, eles já fazem parte de um nicho muito específico, que é menos que 10% dessa classe, e, meu, os caras se associam com uma coisa que é, tipo, essa coisa do neopentecostal forte, que ele é o escolhido, a relação do escolhido e tal, então ele tipo um puta canhão de mídia, direto e indiretamente para essas religiões, tá ligado? E o que acontece é que essas religiões, eu acho que, meu, elas são muito barreira de debate dentro do esporte, sabe? Do diálogo, de uma interação, porque aí fica muito nessa coisa, ah, não, tem que ter tudo, sabe? Não, não é que tem que ter tudo no esporte, ah, tem que tolerar tudo dentro de campo, não tem que tolerar tudo dentro de campo, cara. Tem que se debater, sabe, homofobia, tem que se debater machismo, tem que se debater igualdade de gênero. E aí acho que essa coisa da religião dentro do esporte, ela tá embarreirada, sabe, do debate sobre isso. Então é isso que eu fiquei pensando. Assim. Mas eu acho que aí tem uma outra coisa, que é o próprio comportamento do fanatismo de torcida, que se assemelha muito a aquela religião não crítica e tal do cara. E aí a gente pode pegar chamar o nosso amigo Freud lá em uns 103 anos atrás, que escreveu sobre o ser humano no meio de grupos. Ele estava falando especialmente de religião e de exército, mas a gente pode pegar em torcida e tal, de como se comporta, de como muda toda a maneira de agir e de... entender o mundo de uma certa forma, porque tu vê tudo por aquele viés. E aí o cara que vê... Eu tava falando com a Cris esses dias, né, que eu sou casado com uma gremista. O Mandis já riu muito da minha cara, porque aqui no meu escritório tinha por muito tempo, teve uma bandeira do Inter do lado de uma bandeira do Grêmio. Né? Mas, cara, a maneira que muitas torcidas veem o adversário como inimigo tem uma visão... por um lado militar, né, de ver o cara que tá invadindo meu território, mas tem também um pouco o religioso, que é o cara, eu sou o escolhido por Deus, e tudo do lado de lá não é, cara. É um maniqueísmo total, né? É, e aí quando tu toma essa relação, tu tem a coisa do cara, porra, cara, então quer dizer que o corintiano que passar ali no fim da Pompeia ali, no sábado de tarde, merece morrer, porque o Deus que ele adora é outro. Não, é assim, a única coisa que eu não consegui não falar sobre esse Deus ganhador e vencedor, tá ligado? Que o esporte, ele faz assim, o futebol principalmente, né? O cara acaba o jogo assim, eu entendo que às vezes pode, né, correu muito, tá difícil a linha de raciocínio e é compreensível, né? Porque às vezes tem perguntas bem idiotas, né? Mas o cara, quando ele faz assim, ele enfatiza que a vitória não foi dele, foi pra toda a honra e glória do Senhor Jesus, cara. Ele me dá uma raiva, cara. Puta, Dá, é tipo quando os caras comemoram gol e ajoelha, sabe? Falam, puta que pariu, irmão. Vai tomar no... Se eu tô em campo, eu jogo com os caras, falo, levanta dessa porra e corre, seu arrombado. Mas aí eu não quero parecer muito preconceituoso já sendo. Mas isso assim, essa coisa desse Deus, que aí também é a coisa do Deus corintiano, Deus palmeirense que deve ter também muito, essa coisa do Deus que, tipo, ah, se o time ganhou, Deus abençoou. Aí eu sempre falo, mas caralho, e o time que perdeu? Que porra de Deus fez com ele, velho? E aí, por exemplo, o discurso é sempre vindo, assim, muitas vezes, de alguns personagens, né, do futebol, né, dos últimos tempos aí, que são bem contraditórios, né? Que é aquele personagem que às vezes ele é extremamente violento dentro de campo, mas ele bate com amor a Deus, graças a Deus, né? Eu falo, caralho, que contradição, né? Até a sua própria fé é meio contraditória, amigo. Ela é cega, então ela às vezes é contraditória no sentido que ela é uma fé, tipo, muito cega, sabe? É muito dentro de si mesmo, o cara só lê a Bíblia, o mundo pra ele é aquela explicação, naquele livro traduzido em milhares e milhares de anos, que tem vários e vários livros que estão dentro e foram tirados, colocados. Que se o cara andou com 12, só tem 4 livros, cadê os outros 8 livros daquela porra lá? Eu fico pensando, vou dar uma brisada aqui. Pensei em 3 coisas. Primeiro é a seguinte: religião, a palavra religião tem a ver com, sei lá se é latim, que porra que é, religar, né? Religação, de você se reconectar com algo extraterreno que daria sentido e daria um sentimento de pertencimento a todos nós. Beleza. A gente joga na várzea. 9 em cada 10 times da várzea rezam antes do jogo. Esse um que falta somos nós, né? A gente não reza. Os times que não rezam, eles trocam o rezar por um grito de guerra. E aí eu faço coro ao que o Bruno falou, né? Da coisa do esporte ter uma parte militar e uma parte religiosa também, né? De ser escolhido e ao mesmo tempo de ser um exército, ser um grupo que vai lutar contra outro grupo. Aquela velha história da simulação de uma guerra, né? O esporte é uma simulação de guerra. Ao mesmo tempo, eu acho que esse ritual de rezar antes do jogo, e eu já joguei em vários times que rezavam, eu apenas não rezava. E tinha gente que também não rezava. Tinha gente que rezava Ave Maria e o Pai Nosso, tinha gente que rezava só o Pai Nosso, e não Ave Maria, porque era evangélica. E aí na parte da Ave Maria, essas pessoas falavam coisas meio aleatórias ali, pedindo pra Deus abençoar todo mundo, e eu ficava só quieto. Eu entendi aquele momento como um momento de concentração coletiva, de meio que, já dá, o religare, né? Se conectar enquanto um time, enquanto um grupo, por um objetivo comum, que é jogar e ganhar aquele jogo. Acho que cumpre esse papel de um momento ali de conexão, assim como o grito de guerra, né? Um momento de conexão para colocar todo mundo no mesmo caminho. Isso me leva ao estranhamento que eu tinha, quando todo mundo rezava e eu não, né? Porque isso quebra a conexão. Quando tá todo mundo gritando grito de guerra, tá todo mundo gritando grito de guerra. Quando tem 5 rezando uma coisa, 5 rezando outra coisa e 2 não rezando, isso já muda completamente a energia ou, pra não ser tão místico, né? O clima do momento. E aí eu fiquei pensando, lembrando dos jogadores profissionais que não são evangélicos, mas são religiosos admitidos. Por exemplo, o Bádio e o Dentinho, jogador do Corinthians, que eram budistas, são budistas, né? Como é que era pra eles viver um vestiário em que a galera reza, mas eles são budistas? E pra terminar, as 3 coisas que eu tinha pra dizer, a terceira era o quanto que esse crescimento do evangelismo, dessa corrente evangélica que é conservadora, pra dizer, pra ser bonzinho, não é um problema gigante no esporte, principalmente quando você tem um esporte que está aos poucos discutindo outras questões. Por exemplo, saindo do futebol, indo para o vôlei, a questão da Tiffany, que é uma mulher trans. Como que é esse embate da mulher trans se afirmando num esporte com um crescimento evangélico do outro lado que diz que ela não deveria existir? É, essa onda conservadora evangélica foi o que a gente tinha falado, e aí você finalizou bem, ela acaba embarreirando mesmo vários debates, né? Porque quando você começa a ter esse pensamento muito forte entre eles, esses temas que são mais complexos de debate, que são importantes posicionamentos, e às vezes o jogador de futebol se vê como uma figura pública, e mesmo que ele não perceba o poder que ele tem, né, como propagador, né, e ele faz isso através da religião dele, mas ele não percebe que é importante ele se posicionar por outros, ou, aliás, ou se percebe, não se faz, e o silêncio às vezes, né, é o covil dos canalhas, eu acho que é bem assustador, saca? Porque, por exemplo, na questão do vôlei da Tiffany, eu vi muito homem falando, cara. Assim, eu lembro muito de cima, assim, porque eu não acompanhei tanto, mas eu vi muito técnico falando, sabe? Uma pessoa que e eram opiniões assim que você percebia que era muito enviesada com preconceito, sem qualquer análise de entender o outro, de entender que o mundo é outro, sabe? Aquele pensamento imbecil que já era ruim antes, agora ele está sendo questionado. Então, assim, questão da Tiffany, o que eu mais prestei atenção foi como tinha muito babaca falando asneira, emitindo opinião baseada em nada com porra nenhuma. E isso é ruim, né? Porque, assim, faz parte aí desse pensamento conservador que vem cada vez mais forte nesse país e assustador. E, cara, o Dentinho ele já tem que estar feliz porque ele joga 12 anos na Ucrânia, né, cara? Tá que pariu, eu xinguei demais aquele menino, mas eu queria ele de volta no Corinthians. Aí essa do Bayern, eu não consigo imaginar assim, um jogador que não tem a religião, assim, que essas religiões maiores, assim como deve ser, porque acho que o cara deve fazer muito exercício de estar ali como união, né? De grupo e tal, porque aquela coisa do fechamento pra fazer o Pai Nosso ali é uma coisa meio que é a última chamada, que, cara, o cara que não tá pronto já fica ali. E às vezes é vai que vai, como já diria o jogador aqui do Palestra Itália, dá tapa na cara de Uruguai com responsabilidade, graças a Deus. Então, às vezes o cara tem que fazer exercício ali que deve ser complexo de vivenciar ali, que deve ser interessante. O que o D'Alessandro faria? Cara, o D'Alessandro ia puxar pra esquerda e bater no ângulo, como ele sempre faz, e tá tudo resolvido. Eu não estava pulando a marca, cara. Mas é isso, né? Acho que Deus e religião com o esporte, acho que e no mundo mais futebol, assim, acaba fazendo um trio aí bacana, porque tem muita gente lucrando, sabe? Mais que propagar a palavra do Senhor, que Deus tem uma obra na sua vida, tem muita gente lucrando por trás aí, porque esse mundo do esporte, do futebol, tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa envolvida, então... Só a palavra de Deus a gente sabe que não basta, né? Precisa molhar alguma coisa. Essa obra precisa ser, né, beneficiada, irmão. É isso. Elson, muito obrigado. Nos vemos daqui a 15 dias. Perfeito, nos vemos daqui a 15 dias. Por favor, escolha um tema pra eu xingar, porque esse eu tomei tanto cuidado pra não ser preconceituoso. Se quiser fazer sugestões, fique à vontade. Perfeito. Mídia e poder! Uma das bancadas que mais cresce no Congresso é a da Bíblia, sempre de mãos dadas com a da bala e a do boi. Para falar da relação entre esses poderes e a posse de diversos canais de comunicação por parte de certos pastores, incluindo o canal de TV, nosso intelectual não fumante Maurício Klaser. Já começando, né, que talvez isso é uma contradição, pelo menos do estereótipo em termos de intelectual, mas vamos lá. Algo que eu queria falar sobre esse assunto de deu ruim em termos de comunicação e religião, além assim do mais óbvio, né, como falou, rádio, TV e tudo mais, na internet, esse é um dos pontos principais, inclusive, de disseminação de fake news. Pelos monitoramentos que a gente faz de WhatsApp e dessas estruturas, um dos principais nós de distribuição de absurdos são os grupos evangélicos, e eles têm uma capacidade de replicação muito grande, assim. Quando tu observa o comportamento desses públicos, eles, quando tu vê, eles já têm uns 10 grupos de oração, que na verdade começa com oração e acaba com cloroquina e daí pra baixo. Mas, e é uma coisa que a gente já comentou em outros pontos, que é uma coisa que aí ninguém contesta, né, cara? Porque é, enfim, a voz da autoridade suprema que não só recebe as ordens direto do grande chefe, como ainda pode te mandar pro inferno. Exatamente, exatamente. Então são grupos, diferente de outros grupos que a gente acaba monitorando nesse sentido, que abordam, enfim, as questões, os grupos que há o menor espaço para contradição, como tu bem falou, são os religiosos, tanto pela questão hierárquica, que, enfim, o pastor pode estar ali dentro, e quanto de não profanar o coleguinha e coisas do tipo. Então, são ambientes extremamente fechados quanto ao contraditório. Claro que não estou aqui sendo absoluto sobre as igrejas neopentecostais, mas sobre o comportamento de certos setores na internet, em termos de dar vazão a absurdos na rede social, sim, é um grupo considerável. Hoje eu diria assim que da grande rede assim que de fake news, eu acho que iria uns 20-25% dos grupos tem ou essa temática, ou a partir deles tem subgrupos que são responsáveis pela disseminação. Então é uma parte importante dessa estrutura que vem, né, malhando a nossa democracia. E a verdade que acaba crucificada, hein? Exatamente. O que eu acho muito legal, cara, é que é uma... Essa coisa de o pastor ter a verdade absoluta e tal é muito uma volta ao que as igrejas protestantes, né, que é de onde vêm essas neopentecostais, vai contra essa origem da galera, né, que o Martinho Lutero, que ele queria era traduzir a Bíblia para todo mundo poder ler e interpretar e tal, e grande parte da briga vem daí. A liberdade dentro do próprio cristianismo, né? E interessante disso que tu falou do comparativo, para trazer assim sobre os protestantes, no geral, quando a gente olha esse comportamento em grupos católicos, tem uma tendência, quando se tenta politizar o debate, eles pedirem torcedores calma, assim, não vamos falar sobre isso, ou há certa discordância, há debate, principalmente na figura assim, dos que odeiam o Papa Francisco e os que amam. Então, os grupos na internet de católicos, eles são mais afeitos ou à discussão, ou a negação da discussão, pedir, pessoal, bom, não vamos falar sobre isso aqui, enquanto, ou expulsar quem venha falar sobre isso, enquanto os grupos neopentecostais, não, eles têm um caráter de politizar, e quem discorda é eliminado. E aí entra numa pilha que essa galera já usou essa expressão várias vezes, a extrema-direita, de que eles estão numa cruzada. Sim, sim. E isso que para mim é uma grande contradição, né, dessa galera, e que a gente nota, porque esse pessoal meio templário de internet é meio anti os valores dos neopentecostais. Assim, eles são meio que extremamente antagônicos, se tu for ver enquanto grupos, enfim, e os templários de internet, né, os caras que jogaram muito Age of Empires de modo errado, acabam sendo tendo esses valores Deus Vult. Tem aquele outro cara lá, o Oi Luiz, que ficou marcado, que o cara tem fotos com mulheres, não sei o que, e é um templário hoje, né? Ele é um templário do homenagem. É bem estranho essa construção dos caras. E bom, não preciso nem falar do caso dessa semana da nossa deputada, que chegou a um nível ainda mais alto de questões polêmicas sexuais e igreja. Aquela questão de que a narrativa e o moralismo que eles constroem, não quando toca na realidade, é extremamente oposto. E sobre isso, no Google Trends mesmo, se a pessoa jogar ali o Google Trends, aquele que tu vê o que as pessoas pesquisam, né, no Google, as questões de busca das coisas mais bizarras em termos de sexo, de, enfim, vídeos pornográficos, os mais bizarros são nos estados mais conservadores, nos Estados Unidos. Se tu pega essa questão, a internet tem capaz de desnudar esse falso moralismo desse pessoal aí das igrejas. Pois é, aí eu acho que a gente até já podia trazer algum outro convidado em outro momento pra gente falar dessa coisa de desejo e dessa repressão e de como isso funciona e tal. Porque tem sempre algumas coisas na simbologia dessa galera que me espanta muito, assim, de, cara, pintar os caras como super-homens. Então, tipo, ah, nossa, o Moro e o Bolsonaro... ou como um super-herói da Marvel ou da DC, ou como um Jesus, ou... né? Ou Fortão, né? Tem muita imagem, circula muita imagem do Bolsonaro Fortão com frases religiosas, assim, aquele... o clássico dele lá do A Verdade Vos Libertará, e ele lá com uma metralhadora, Fortão, sendo que ele é extremamente contrário disso, né? Ele é um paraquedista que já deu de cara num prédio porque é incapaz de pular de paraquedas, já não deve ter dado meia dúzia de tiro na vida, deve ter pintado muito cordão de calçada. É extremamente o oposto desse... é um cara totalmente mal de físico, fisicamente. Exato, cara, ele... meu, ele faz apoio como se fosse uma galinha comendo milho, sabe? Só aquela cabeça, assim, pra baixo, catando minhoca. É, e é sempre uma coisa de projeção do que os caras queriam ser. Aí tu olha os outros... não, a gente tá saindo um pouco do âmbito religioso, mas acho que tem muito disso, assim. O cara que é muito, muito certinho e muito... devemos seguir todas as regras e... Mas eu acho que... Eu acho que não, não, a gente não se afasta do tema, porque quando a gente olha para esses grupos, como claro, aqui falando de um recorte dos neopentecostais que tem um alinhamento com o Bolsonaro, eles tratam muito ele como um ungido, o cara que veio para nos salvar. Então não está desatrelada essa ideia do cara forte, enfim, com a arma que vai resolver as questões do país. Com essa religiosidade do Messias, enfim. Então, não são temas que não se tocam, não é uma fuga do tema, porque a gente nota, inclusive, com recorrência essa busca por transformar ele numa figura que esteja acima do bem e do mal, com a capacidade de libertar o país. E outro ator político que se enquadra nisso, com certeza, é a própria Damares, porque ela é desses movimentos, enfim. A gente vem acompanhando todas essas histórias da pedofilia. Eles constroem narrativamente, aqui daí pra te ver como a gente sempre retorna quase nos mesmos temas, quando eu falei aquela vez do MBL, como o MBL construía a esquerda lá, como o que atacava as crianças, enfim, é a mesma coisa que hoje o bolsonarismo faz. A gente pegou eles durante uma, duas, três semanas atacando Felipe Neto e outras pessoas de esquerda, como ou de esquerda, né, que vamos falar entre aspas, do campo progressista. Rotularam eles assim, e depois rotularam como pedófilo, e daí passou algumas semanas e a Damares lançou um programa lá contra a pedofilia, enfim, que é mais um discurso vazio, mas eles levantam o problema, taxam como algo de esquerda, e posteriormente vem o salvador, ou no caso da pedofilia, a salvadora, né, que é a Damares, a ungida. Pois é, e cara, e falando na Damares, eu não sei se é só impressão minha, mas ela me parece ser muito mais do que só essa figura ridícula que ela aparenta, assim, de que ela realmente tem um papel decisório dentro do governo, de de ser um dos pontos ideológicos de norte. Com aquela vez, o famoso vídeo, aquele da reunião que vazou, enfim, vazou não, né, que foi tornado público, ali mostrou muito que ela tem um papel, assim, de ideóloga do governo, uma formadora de projetos, e eu acho que, de certa forma, ela tem um papel muito importante, agora retornando à religião, que ela é alguém que vira o esteio entre o Bolsonaro e esse público neopentecostal conservador. Talvez sem ela nesse papel, esse público ficaria muito mais volátil e disputado ali, enfim, aos interesses da própria bancada da Bíblia, enfim, mas que é uma bancada temática e que age em nome das suas pautas específicas, e a Damares não, ela age como alguém que dá a sacola entre o bolsonarismo, que pega desde o liberal que odeia pobre, né, o pentecostal, pegando exemplo assim de pessoas da minha convivência. Eu sei que às vezes não é o melhor recorte, às vezes, mas trazendo, são pessoas que odeiam qualquer neopentecostal, chama de burro, de uma série de coisas depreciativas, e são extremamente bolsonaristas. Ou seja, são coisas até antagônicas, e a Damares surge, eu acho, que como quem dá essa cola para esse público neopentecostal, como Guedes e ali o Tarcísio são a cola pro pessoal mais preocupado em economia, entre aspas, que usa a economia, né, para justificar seus preconceitos. Dentro desse lugar da Damares, tem muita gente seguindo o lema da bandeira do Brasil, né, dedo no cu e gritaria, que qualquer novo escândalo, qualquer novo absurdo que venha dos pentecostais, dos neopentecostais conservadores, sai gritando que o Brasil vai virar um estado teocrático, conto da Aia, etc. Fazendo uma análise um pouco mais pé no chão desse processo de entranhamento entre neopentecostais e Estado, como que você vê isso, já que a gente está em ano de eleição, inclusive, né? Então, em ano de eleição e trabalhando diretamente com isso, a gente vê, bom, uma presença desse pessoal entrando para a política, enfim, já, sempre estiveram na política, mas eu acho que de certa forma nos últimos anos, antes eles dependiam de intermediários ou um cara que representava, enfim, toda a igreja e tal, e hoje a gente vê uma entrada desses pastores candidatos com muita maior frequência e com uma capacidade de decisória de voto muito grande. Quando tu olha para pesquisa de opinião, tu olha candidatos que oscilam, assim, tem cara que, exemplo, uma pesquisa eleitoral aí de uma candidatura de uma cidade menor aqui da região metropolitana, quando tu olha os dados, nos dados gerais da população, tem um candidato lá que está em terceiro, quarto, como candidato a prefeito, exemplo. E quando faz o recorte por religião e entra nos neopentecostais, tu vê esse cara saltar para segundo, primeiro, enfim. Isso mostra que um cara que não tinha relevância política nenhum no cenário macro, quando tu olha para um recorte específico, ele salta, o que é preocupante, porque a partir disso, enfim, tem formulação de leis, tem tudo que está relacionado com esse processo. Mas até para trazer um elogio aí à bancada da Bíblia, aqui a gente sempre traz um elogio provocador, a ideia de taxar livros meio que morreu desde que notaram que a Bíblia é um livro, né? mas você enxerga um projeto de poder mesmo, assim? Ou são vários atores e grupos disputando poderes locais e, obviamente, dinheiros, rendas, né? Grana local? Ou você enxerga um projeto de poder? Vou fazer uma comparação esdrúxula que eu ouvi outro dia, achei esdrúxula, mas acho que ela é bem ilustrativa. Tipo uma revolução iraniana, de tomada de poder em um estado teocrático. Você enxerga isso no caminho ou isso é só fanfic de esquerda? Então, o meu temor é a própria Damares, por ela poder ter essa figura junto, obviamente, do Bolsonaro, como um aglutinador de forças não antagônicas, mas forças concorrentes, porque a gente está falando de igrejas que estão tocadas como negócios, e negócios competem por enfim, por clientes. Então, muitos desses caras, Silas Malafaia, Edir Macedo e tudo mais, eles competem entre si, eles são empresas que enfim, eles defendem, claro, tem pautas que eles se juntam e definem em conjunto, mas tem uma devida competição e a gente nota que há uma variação de discurso. E o medo maior é esse papel de Adamares e Bolsonaro, enfim, agir como um grande fator aglutinador que estabiliza essas diferenças e garante com que cada um ali vai ter o seu, né, o seu quinhão, ninguém, um não atrapalha o outro e vamos tomar o poder. Eu não acredito que no momento a gente esteja caminhando para essa, bom, vamos falar de Irã, assim, porque ali é um movimento que eu não entendo muito, mas do pouco que até vendo algumas coisas até para me preocupar sobre isso no Brasil, era muito mais homogêneo em termos do seu projeto de poder. Enquanto aqui, até pela lógica, é muito mais comercial do que ideológica, muitas dessas lideranças acabam não sendo tão coesas para a tomada de poder. É quase, mas em certa perspectiva tem que se preocupar, porque até como experiência nossa, a própria Revolução Russa foi uma revolução que passou por um processo de aglutinação de diversas forças antagônicas. Então, uma revolução teocrática a partir de forças difusas e que tem meramente um interesse em comum é possível, sim. Também não dá para achar que essa não homogeneidade deles seja um fator que impeça que eles tomem o poder. Como eu já falei aqui que o Olavo é leninista, né? A gente pode chegar aí que a Damares é o Lenin do mundo invertido. Então eu deixo essa polêmica para a próxima. Ah, eu acho que aí tem essa questão que a gente pode ver o golpe de 16, em que, né, cara, não precisaram pegar em armas novamente e tal, fizeram tudo dentro da lei, né, vamos dizer, daquele jeito. Mas fizeram, tá aí, tá feito e deu no que deu. Então, né, se eles se unirem pra salvar o Brasil da esquerda comunista que come criancinha, pra eles vai tá valendo. E se vão fazer isso por meios mais ou menos legais, como aparelhamento de judiciário, botando ministro terrivelmente evangélico... E, né, o próprio Ministério Público, o Dallagnol é um pastor. Ministério Público, cara, eles estão fazendo já, eu vejo uma movimentação que eles estão fazendo já há muitos anos, que é para pegar os conselhos tutelares, que é uma coisa muito forte, então acaba interferindo nessa política próxima das pessoas. Até o caso aí da Flor de Lis, ela toca nessa questão dos conselhos tutelares, né? Porque, bom, alguém adotar 55 crianças, não sei se é esse o número de fato, se já aumentou, se já diminuiu essa cotação, mas aí a gente volta para aquela nossa grande discussão sobre o famoso decálogo do Lenin, que na verdade é o grande plano da direita, né? Porque aquele lá de acuse seus inimigos do que você é, essa questão da pedofilia que veio muito forte nos últimos 2 meses com uma grande bandeira da direita, enfim, agora a gente tem uma representante da direita, muito amiga da Michelle Bolsonaro, que, enfim, ao que tudo indica, se caminha para ser um caso que também tinha pedofilia no meio. Então... Sim, se confirmar a acusação de um dos filhos dela, que tem que fazer uma purificação, não sei o que, não sei o que, ele tinha 14 anos, sabe? Exatamente, então... Entra a questão do decálogo do Lenin, que a gente falou muito bem aquele dia, que na verdade é a grande cartilha dessa extrema-direita, né? É, Deus te ouça e que eles continuem competindo entre si, não aglutinem em torno de porra nenhuma, ou que aglutinem bastante para pegar bastante Covid e, sei lá, semana que vem a gente discute a Damares leninista do mundo invertido. É isso que você falou? Quase isso. Valeu por hoje, Klazer. Até mais. Valeu, abraço. Cultura e cotidiano, todo dia. Que elegante. É praticamente impossível falar de cultura e cotidiano no Brasil sem tocar na religião, qualquer que seja ela. Quem chega pra explicar por que que não pode gritar gol antes da bola entrar e por que Deus é uma nota de 100 é a nossa popularíssima Leonor Macedo. Ai, um dia eu ainda vou fazer um compilado dessas... dessas características que você atribui a mim, assim, Mandioca. Eu preciso contar pra vocês que hoje eu derreti parte do meu cérebro pra participar desse podcast, porque eu assisti o filme Flor de Lis, Basta Apenas Uma Palavra. É esse o nome do filme. Um filme de 2007. Vocês já viram? Não. Não, mas tô morrendo de vontade de ver. Então, depois de 3 minutos, você já quer tomar arsênico. E assim, ela só precisava ter feito isso. Ter passado o filme pro marido dela. Marido, filho, barra genro, barra... Não sabemos ainda. É o Dark brasileiro. É o Dark brasileiro, é o Dark brasileiro. Que inclusive eu desisti de assistir Dark, né? É muito chato, cara. Pô, você tem que fazer um mestrado pra assistir Dark. Não dá, não dá. Eu fui até o final, mas eu nunca parei tanto episódio na minha vida pra tentar entender. Não, eu assisti a primeira, quando só tinha a primeira, e aí eu falei, nossa, que legal, né? Aí beleza, ah, oi, bem-vindo ao futuro, acabou aí. Aí eu fui assistir a segunda, depois de 1 ano e meio, 2 anos, sei lá quanto, e aí eu falei, nossa, já não lembro nada, eu vou ter que rever a primeira. Eu falei, pô, isso já tá dando trabalho demais. Mas em que momento que a gente vai fazer isso, se não na pandemia? É isso, a gente tem uma pandemia pra ver. E aí eu fui fazer isso agora na pandemia. E eu não consegui passar do mesmo lugar na segunda temporada. É chatíssimo. Eu falei, não, desencana, não dá. Mas enfim, eu prefiro Flor de Lis. A última... não é a última palavra basta? Já... eu acabei de falar o nome do filme, eu já esqueci o nome do filme. Uma palavra basta. Qual é a palavra que basta? Deus. Ah... apenas uma palavra, porque não é assim, o filme inteiro são personagens fictícios ou não do Jacarezinho. Ela é uma mulher do Jacarezinho, né, e ela fazia a evangelização da madrugada, então ela ia nos lugares dos perdidos, nos punks, na central do Brasil ali, e ficava evangelizando as pessoas. Então é como se fosse uma... O filme é como se fosse um monte de depoimento fictício, baseado em fatos reais ou não, em vozes da nossa cabeça, enfim. E dizendo que as pessoas falam assim, não, eu tava nas drogas, mas apenas uma pessoa me salvou. Não, duas. Deus e Flor de Lis. Então assim, ela se equipara o tempo inteiro a Deus. É bastante interessante esse filme. E aí, o que é mais interessante nesse filme é que ele foi feito por metade da realeza brasileira, assim, dos grandes artistas que a gente tem dessa nova geração. Então tem, sei lá, Gianecchini, Aline Moraes, Letícia Sabatella, Cauan Raymond, Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima, Bruna Marquezine. Estão todos nesse filme. E um destaque especial pro Pedro Nächtlin, que ele... Se ele pode atuar, todo mundo pode. É isso que eu aprendi nesse filme. Cara, impressionante. Avance até o minuto 11 e vejam o que esse homem tem pra mostrar. Eu não sei como que nunca veio um Oscar pro Brasil com esse filme e com essa atuação de Pedro Nächtlin. Filho de Lucélia Santos, nossa grande atriz. Enfim, e aí o que é bastante interessante também é que... todos esses caras, Rodrigo Hilbert, Cauan Raymond e Gianecchini, eles são traficantes do Jacarezinho. Eles querem te convencer que eles são traficantes do Jacarezinho e não modelos da GNT, assim. E assim, em momento nenhum eu fiquei convencida disso. O Gianecchini, ele fala, uma hora ele fala assim, porque... tá ligado, não sei o que, eu que inventei o arrastão na praia. não é possível, você É muito bonito para inventar a ração na praia. Você poderia ter sido modelo desde sempre. Enfim, é isso, assim, é um suco de merda que você pode degustar por 1 hora e 39 minutos, mais ou menos é isso que você vai ter que gastar da sua vida. E eu assisti isso para poder contar para vocês, para poder fazer essa resenha, e eu tô, eu não sei o que sobrou de mim depois disso, eu não sei. Eu tô mais burra. Tá pronta, né? Pra ser salva por Jesus, pela flor de lis. É, por Jesus ou pela cultura nacional, eu não sei. Cara, é isso, assim, parece uma lavagem de dinheiro, né? Eu não vou me atrever a dizer isso, porque senão a gente vai tudo tomar um processo aqui, mas como se contrata tanta gente estrelada, assim, pra um filme tão bosta, né? De 2007. Qual é a igreja dela mesmo? Qual era na época? Sabe que isso é tipo empresa, né? O cara entra como trainee de pastor. É, tipo Sara Nossa Terra, sei lá. É umas igrejas assim, pequenininha, evangélica e tal. E... Ai, gente, é muito triste, viu? É um drama. Mas o... É uma dramédia, né? Você fica olhando ali aquelas atuações e você fala, não é possível, assim. Eu vou encarar isso aqui como comédia para poder sobreviver. Mas é um verdadeiro drama, você tá perdendo seu tempo para isso, assim. E em momento nenhum ela me convenceu de que é Deus que vai salvar a gente, viu? Nem ela, inclusive. Deu vontade de tomar arsênico. Eu li uma crítica sobre o filme que eu achei maravilhosa. Vou ler uma parte, algumas partes, né, da crítica, que eu acho genial, que é assim, ó. Jamais havia visto um filme tão errado, da proposta à execução, da trilha sonora à direção de arte, do roteiro à direção, da montagem a sei lá mais o quê. As atuações. Aí ele fala assim, ó, o roteiro fez a incrivelmente infeliz opção de substituir as pessoas verdadeiras ajudadas por Flor de Lis por atores e atrizes famosos, mas manteve a estrutura de depoimentos reais, ou seja, os atores, muitos globais, decoram e interpretam as falas das pessoas verdadeiras que não aparecem, posando como se estivessem no documentário. É bizarro. Surge na tela a figura de, por exemplo, Reinaldo Giannettini, e o crédito aparece, digamos, José. Surge Letícia Sabatella com crédito fulana de tal. Rose. E assim por diante. Maria. Rose. E tem mais. Os atores explodem na tela lindos, maravilhosos, maquiadíssimos, falando um português mais do que perfeito, com uma fotografia exuberante, vestindo roupas humildes e emoldurados por um cenário que pretende sugerir que eles estão na favela. Cara, Jesus salva. Tá aí, ó. Tá, não acreditava no poder de Jesus, transformou José em Cauã Raymond. É isso. Ele era José, um homem humilde do Jacarezinho que traficava, e ele virou o quê? Cauã Raymond. Esse cara que teve um filho com Grazi Massafera e hoje está com sei lá quem. Eu não sei, não acompanho. Eu nem deveria estar falando de cultura aqui e nem de cotidiano. Fora que eu acho que qualquer obra audiovisual que tenha Letícia Sabatella já não pode mais ganhar uma nota zero. Né? Eu acho que tem que aliviar a crítica. Então, aí pra mim a maionese deu uma desandada, viu? Eu também admirava muito Letícia Sabatella até a tarde de hoje. Foi uma... Nunca conheço seus ídolos, né? Então, aí hoje eu vi o pior dela. Ela tá péssima. Não tem como ficar boa. Ela só tá bonita. E ela tá fazendo um desserviço à arte. É isso que ela tá fazendo. E ao satanismo também, né? Que aí eu vi como... Eu vi com o meu olhar, né? De satanista. O satanismo também é uma religião? O satanismo é. Eu inclusive, eu sou um pouco... Eu não sou adepta totalmente do satanismo, porque já tem uma igreja satânica, né? Uma igreja satanista lá na Colômbia e tal. E isso, pra mim, já é um... já não funciona, sabe? Já não funciona. Quando você cria... Não, na verdade tem várias, mas é aquela coisa meio lavei individualista, assim, do Não, existem movimentos satanistas e tal, e são movimentos que nascem justamente como uma oposição a essa evangelização que está acontecendo, e nesse movimento eu me identifico. Eu acho que a gente precisava de um movimento satanista forte no Brasil, especialmente na política. Eu acho que a gente precisa fazer uma oposição satanista. Pois é, tem uma bancada satanista. Uma ação que esses satanistas fazem bastante nos Estados Unidos, que é o lance de judicializar a coisa para poder ter estátuas de Lúcifer e de fazer orações satânicas em ambientes públicos, tipo escola. Em praça pública, sim. Porque aí é colocar o direito à religião no seu extremo. Ah, tá, né? A ideia é essa, tipo, ah tá, o direito à religião vai só até um ponto, tá, é só a que tu gosta, é só a que tá de boa aqui, não, mas senhor, é isso, vai assim, ser eu todas. Acho que, eu acho que urge uma bancada satanista justamente pra você ficar distraindo os evangélicos, assim, pra você ficar, sei lá, na primeira coisa, vamos contra o aborto. Não, pera, mas Satanás... E aí eles vão passar a vida discutindo sobre Deus e Satanás e não vão aprovar um retrocesso, entendeu? Então, eu acho que urge, se precisar de uma vereadora, uma deputada satanista, talvez um dia eu me candidate a isso. Porque a gente precisa fazer. Eu vou voltar com meus projetos de banda de black metal aqui. Por favor, gente, por favor. Algum lugar, eu devo ter algum sangue norueguês pra fazer uma banda de black metal. Eu tive uma banda de black metal quando eu era adolescente. Chamava Aarf, minha banda de black metal. Sim. Então, peraí. Então quer dizer que esse SCCP na sua mão significa... Satã come o cu de perguntador? pra quem pergunta o que significa, você responde isso, é isso? Cara, não, porque a minha primeira religião ainda é o corintianismo, mas a minha segunda religião é o satanismo. Então poderia ser. Satanismo é tipo uma portuguesa pra ti, é isso? É tipo Juventus. É tipo um Lakers. Juventus da moto, sei lá. Da moto. Agora, falando em religiões que são criadas pra encher o saco do cristianismo, vocês devem conhecer o pastafarianismo, não? É o quê? Amo, sou. Pastafarianismo é a religião de um americano que criou a religião, ou a devoção ao espaguete voador. Ele tirou uma foto com um escorredor de macarrão na cabeça, falando que ele acredita no espaguete voador como uma forma de questionar a obrigatoriedade de ensino do criacionismo num sei lá qual estado dos Estados Unidos, né? Então ele criou o pastafarianismo, que é pra mim uma das melhores religiões que existe. É muito bom, é muito bom. Não só é a melhor religião que existe, como os caras ainda têm no site lá, tem um negócio que é uma aula de lógica que mostra como o aquecimento global é culpa da falta de piratas hoje em dia. Tem um gráfico que mostra piratas marítimos do século XVIII, tá? Tinha muitos e não tinha aquecimento global. Hoje não tem, tá? Piratas do Caribe é só ficção e a gente tá aí tudo fodido. Faz todo sentido, gente. Esses dias, inclusive, veio o irmão do meu filho aqui em casa e ele quis dormir aqui. E aí, tamo no café da manhã e tal, e ele começou a falar de Adão e Eva. E eu já arregalei o olho, assim, porque eu não tava bebendo, né? Era cedo ainda. Então eu falei, bom, não tô preparada pra ter essa conversa. Pergunta de sexo, pergunta de qualquer coisa, mas não pergunta de Adão e Eva aos 6 anos de idade. Porque eu vou ter que te falar a verdade. E aí... Eu mandei uma mensagem pra mãe dele, né? Eu falei, e aí, né? Ele tá aqui me perguntando de Adão e Eva e tal. E eu já comecei a falar umas verdades. Ela falou, não, pelo amor de Deus, eu quero que ele acredite na Bíblia. E eu, meu Deus, Eu não sei mais se eu consigo conviver. Assim, pra mim foi um momento assim que eu falei, cara, foi o maior dilema. Eu não tive esse dilema com meu filho, né? Eu tive esse dilema com o irmão do meu filho, que não é meu filho, assim. Como eu posso conviver, assim? Me ajudem. Sem contar a verdade. Porque tudo bem, assim, eu posso fingir. Ah, Papai Noel existe, tal, beleza. Beleza, beleza. Eu também fui até o Papai Noel com meu filho aos 10 anos. Mas o criacionismo é mais nocivo, né, que o Papai Noel. Cara, não precisa falar a verdade, mas pode dar umas dicasinhas, né? Eu dei, assim. Eu falei, olha, não tá fazendo o menor sentido aí com os dinossauros. Você acredita em dinossauro? Você gosta? Não gosto muito da Raul, mas ele dizia que o diabo ficava dando os toques, né? Então vai por aí, assim, fala de dinossauro. Eu falei, não, você acredita em dinossauro? Ah, claro, tia, acredito muito em dinossauro. Eu falei, então, e cadê Adão e Eva aí? Não, cara, aí no próximo aniversário dá lá um esqueletinho daqueles de plástico. Vou dar um livro já, né, de dinossauro. Pop-up, um livro pop-up, você abre e tá lá o Tiranossauro Rex, aí você fala, bom, cadê a Eva? Isso, aí vai lá, aí quando vê compra errado, é daqueles do Museu do Criacionismo lá, que tem os dinossauros convivendo com os humanos. Não, eu compro pela Amazon, né, que não, você não sabe o que o que que vem. Agora estamos falando de fé e de Satanás. É o seguinte, Pato não vai voltar, vai pro Atlético, que é o lugar dele lá de fazer o nada. Mas, cara, se existe um covidão, existe um brasileiro pro Inter ganhar, é esse, que é o que não devia existir, tá? Porque, e cara, e vai ganhar assim, ó, metade dos times vai perder a porra do elenco inteira porque vai ficar doente, e o Inter vai ter 4 caras pra entrar em campo, e aí vai... Sei lá, botar 2 gandula e o laçador. Tá bom. Acho que o nível do futebol vai melhorar nessa sua perspectiva. Porque tá difícil. Tá difícil demais. Mas tá sendo uma tortura, né? Quase como ir à missa no domingo assistir um jogo, cara. É muito ruim, assim. Não tem Jesus que salve. Cara, e a culpa tá toda lá, né? Eu não sei. O quê? A culpa. O sentimento de culpa. É, virou catolicismo essa porra, cara. Virou. Eles fizeram desse jeito. Eu vou te dizer que o único jogo de futebol na pandemia que eu realmente dei risada, assim, de felicidade, foi Bayern e PSG na hora que mostrou o Neymar na fila de pegar a medalha de prata. Eu dei muita risada ali. A Marília também. A Marília não gosta de futebol, mas ela deu muita risada da cara do Neymar indo buscar a medalha de prata. Então, foi a única coisa que valeu a pena até o momento. É bom, né? É bom quando você não tem um compromisso emocional, né? Assim, com Sim, com cara. Futebol. Só quer ver a galera se fuder. Um pouquinho Exato. De justiça divina. Você só torce pro pior. Você fala assim, meu, eu quero... todo mundo se foda aí, e isso é um sentimento bom de ter, né, é quando você torce pro pior de todos, assim, fratura exposta, bomba, sei lá, qualquer coisa, esse é um sentimento muito gostoso de ter, eu cultivo isso no futebol. Também sou a favor, cara. Falando em fratura exposta, a Marília perguntou pra mim quem que eu ia torcer, PSG ou Bayern, aí eu falei, eu vou torcer pro Neymar quebrar a perna. Ela falou, mas tem chance disso acontecer? Eu falei, esse é o nível de que ela não gosta, não curte futebol. Eu falei, cara, não existe uma previsão pra isso, é impossível. Então, assim, sempre tem chance, e nunca tem chance, não sei. Mas não quebrou. Aí teve uma hora que pisaram no pé dele, ela perguntou, quebrou? Eu falei, não. Ela já tava te tratando como um guru espiritual, assim, como um vidente, como um cara que realmente tinha percebido, tinha tido uma premonição da fratura exposta de Neymar. Mas pra voltar pro tema, eu não sou Deus, nem ele. Mas é bonita a fé que a sua mulher tem em você. Parabéns. Vou falar isso, muito obrigado. Mas acho que a gente já adentrou a seara aí do esporte, podemos encerrar por aqui, não? O que você acha? Sim, já falamos de esporte, já falamos de filme, já demos dica cultural aqui, já falamos de tudo. Já fiz o quê? O meu trabalho de coach, incentivando todo mundo a ser ator, porque se Pedro Nestlin pode, você também pode, entendeu? Tenha fé em si mesmo. É isso, você é o seu único Deus. Fim. Bonito isso. Depois você passa o link da sua palestra, tá bom? Tá bom. Ah, o filme completo está no YouTube, só procurar Flor Delis, tudo junto. Atenção, ela está no Brasil. Qualquer um pode chamar Flor Delis, tudo junto. É, uma palavra basta. Apenas uma. A minha palavra... Qual é a sua única palavra, ô Mandioca? Ah, tô influenciado por essa conversa agora. Eu vou falar Corinthians, né? E você, Bruno? Da Alessandra. Tem apóstrofe? Então são duas. Não, cara, é uma palavra só, velho. Uma palavra que vale por duas, cara. Minha palavra é Satanás. Então, beleza. Vamos ficar com a palavra de Satanás. Um beijo a todos. Beijo. Até mais. A próxima Inquisição. Meu Brasil brasileiro. Quem tem o poder é o Ine. Se o tema é religião, nada mais justo que convidar para a sessão Meu Brasil Brasileiro um ex-crente, conhecedor íntimo da Bíblia e ateu nas horas vagas. Falaremos com o ex-pastor mirim Alan de Freitas, um dos muitos brasileiros que foi de Deus, mas hoje não é de ninguém. Tudo bem, Alan? E aí, beleza? Fora que tá ruim, tá bom. Beleza, cara. A nossa primeira pergunta tem a ver com a tua experiência prévia, cara. Se a gente rezar... Consegue fazer umas perguntas pra Deus? É, pô, tem que falar muito, né? Acho que tem que rezar umas rezas bem decoradinhas aí, porque Deus não fala qualquer língua, não. Ele só fala uma língua bem certinha, que é o do dinheiro, né? A comunicação da grana. Se você tiver grana, acho que ele é um bom Deus pra você. Então tem que ser a reza brava do dinheiro. Então você acha que Deus é uma nota de 100 ou uma nota de 200 agora? Ah, eu acho que a presença de Deus, irmão, ela se manifesta de várias maneiras, né? Às vezes ela pode se manifestar em uma nota de 200, às vezes em uma onça, às vezes num peixe, né? Que... No débito. Ah, no débito também, é verdade. Hoje em dia Deus se manifesta até pelo QR Code, né? O Senhor, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Certo. Pensando um pouco agora em personagens históricos importantes, se Deus ajuda quem cedo madruga, por que ele nunca ajudou o Seu Madruga? É, né, o Seu Madruga é punk, né? Falam que o Seu Madruga é o primeiro punk... Deus não gosta dos punks, Deus gosta dos senhores barrigas. Agora, cara, a gente tem uma dúvida teológica entre a separação ou a união de Deus e o Estado. Mas nessa comparação deles, cara, Deus e o Estado, os dois a 80 km por hora, quem ganha? Deus e o Estado a 80 por hora? Ó, esse aí é difícil saber quem é o Rubinho Barrichello da história, viu? Porque os dois vão junto ali. Eu vou falar sério, então, agora. Eu tava nessa brisa forte aí, né? Falando sério, agora sem as piadas. O Abdul Ocalan lá, né? Do PKK, do Kurdistão, da Revolução Curda. Ele faz a aproximação do macho ao Estado, né? De que o Estado é o homem hétero, o macho branco, o dominador. Não só o branco, né? O macho dominador, né? Que aparece em N culturas, né? Do patriarcado. E aí o Bakunin faz a aproximação de Deus e do Estado, né? E aí fiquei nessa brisa forte também, de Deus como esse macho, né? Aí esse macho a 80 por hora. E nossa, e aqui em casa a gente tem assistido Fórmula 1, assim. Agora eu vou brisar, né? Forte. E aí, Deus é essa grande máquina aí, né, correndo junto com o Estado, que é a mesma máquina, Deus e o Estado. A 80, eu acho que 80 não, mas estão a mais de 200, ó, acelerando, fazendo curva sem frear. Mudando um pouco de tema, então, de aspecto, falando um pouco de cultura. Vamos mostrar cultura para esse povo? Vamos, cara, fala de um Salmos. Diz pra gente, qual que é o seu sucesso preferido, Henri Cristo? Ah, sim. É, o Henri Cristo, eu vi esses dias aí, ele conversando com o Jô Soares, faz um tempo já, né? Quando os dois ainda eram famosos. Hoje em dia ninguém lembra de nenhum dos dois. Porque, assim como, né, Jesus, também as pessoas têm esquecido do Henri Cristo. E é uma pena, né? Porque é uma figura que, pô, tá aí trazendo um humor de qualidade, né? E traz também boas músicas, né? Eu gosto muito do backing vocal. Eu confesso que o flow do Henri Cristo não é dos meus favoritos. É, o meu pai, até uma expressão muito boa, né? Mas quando ele vai pra música, eu acho que não, ele não dá conta. Mas o backing, os backing vocals, as in-hats e os in-ritos... Sei lá como eles chamam. São muito... É uma banda muito boa. Eu gosto bastante. Eu boto o CD inteiro. Quando eu coloco aqui em casa, é o CD inteiro. Não escolho música, não. Pra mim, todos os louvores, né? Pra gente alcançar a Deus, tudo vale. O disco todo. Eu acho engraçado que a língua de Deus que ele fala é muito parecida com o português, né? É impressionante. Você não acha isso incrível? Ah, é... É que nem novela da Globo, né? Pode ser na Índia, mas é sempre em português, não tem... Muito ele fala a língua que você falar, irmão. Isso daí é... Deus é no closed caption. É, se você tiver a grana pra pagar a tradução, é de boa. Ah, fora que Deus é brasileiro também, né, cara? Ah, Deus é verdade, é verdade. Mas ele não tá do lado do irmão Neymar, né? Inclusive... Se ele tivesse do lado do se o Neymar ele não fosse tão pecador, Deus que é brasileiro, né? Já tinha matado esse desgraçado, cara. Muito tempo atrás. E você vê essa coisa da língua, enquanto isso o Papa tá lá sendo trouxa, tendo que aprender 14 idiomas pra ser Papa, né? Pra quê? Um só já bastava. Esse negócio de Deus só entender linguagem do dinheiro, me ferrei aí, cara. Fui estudar latim na faculdade e não serviu pra nada, cara. Pode crer. Não, latim deve ser mais inútil do que pedagogia mesmo. Cara, o latim que eu estudei na faculdade me possibilita fazer versão bosta de música pop, cara. A pedagogia que eu estudei na faculdade não serviu pra nada. Pra encerrar esse trecho, a gente tem uma última pergunta, que é de origem metafísica. Ela precede o próprio tempo, precede a própria existência de Deus e é formulada e reformulada permanentemente, recriada do zero pela apóstola Vera, né, que ela significa a verdade divina. Então a gente quer que, cara, com toda a tua experiência, nos responda. E o PT? Eu achei que você ia falar da Damares, né? Fera Magalhães, ah, cara. O PT, né, mano? O PT é só Jesus mesmo, né? Eu acho que nem o Barbudo, nem o Papai Noel, nem o Lula. Eu acho que só Jesus mesmo pra salvar, né? O Partido dos Trabalhadores aí. E só Jesus também, né? Só acreditando em Cristo, em Jesus, na redenção. Pra ainda acreditar na social-democracia mesmo, né? Acho que parecido. Tá mais fácil acreditar em Deus do que na social-democracia. Homem de pouca fé. É. Oh, mas só queria deixar bem claro que eu nunca fui pastor. Infelizmente, eu não tenho isso no meu currículo. Eu fui obreirinho mirim, cara, da Igreja Universal. É, isso daí... É uma coisa que eu carrego aí, poucas pessoas carregam, né? Com certeza isso forjou o meu caráter, mas eu infelizmente não fui um pastor mirim, eu fui um exorcistinha, só um obreirinho, né? Que é como chamavam na Igreja Universal. Mas eu fiquei lá dos 4 aos 14 e foi sinistro. Depois vaguei por outras igrejas que pareciam menos piores, mas não eram, não. Aí, até que o punk me salvou, mas... Então é muita experiência. Obrigado aí, irmãos, por vocês terem me chamado para esse culto, né? Porque a Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais em seu nome, ali Deus estaria. Então estamos aqui de mãos dadas. A gente não está de máscara, né? Estamos mantendo a distância social aqui, mas estamos de mãos dadas aqui nessa fé. Queria agradecer o convite e glória a Deus. Muito obrigado. Alan, valeu por participar do quadro com a gente. A gente deseja tudo de bom por aí e fica com Deus. Amém, irmãos. Glórias. Já pode ser ministro, hein? Nosso concorrente a ministro de hoje não tem tanta chance porque a Damares tem feito um ótimo trabalho no cargo, mas que a tentativa dele foi excelente, foi. O nome dele é Alex Santos e ele largou essa pérola. Aborto é pecado. A esquerda diz que feto não é vida. Mas se um astronauta encontrar um feto em Marte, a esquerda vai dizer que tinha vida no espaço. Esquerda bugando. Eu fico imaginando um feto em Marte sozinho se alimentando de raios solares para se desenvolver, quem sabe fazendo fetossíntese, sei lá. Horrível. Porque se ele não tiver. Porque se ele não tiver no útero de uma mulher, ou é isso ou ele já é um aborto. Alex Santos bugando. Alex, por favor, cara, vai para Marte. Lá não tem esquerda, não tem aborto. Ah, vai te dar bem. Ufa! Acabou, hein? Esse foi o episódio 16 do Deu Ruim, que segue sendo hospedado pela Rádio Sens, uma rádio online anticapitalista, senscast.org. Entra lá, você vai encontrar um monte de podcast da hora, um monte de caixa de comentário para você escrever com caps lock ligado, e pode mandar uma mensagem pra gente sempre que puder, sempre que quiser. Também se quiser mandar uma mensagenzinha no Twitter, @deuruimpod, e no oanarrest@gmail.com. Pra finalizar, a gente vai ficar com uma musiquinha que fala de oração, que é o primeiro single do disco ainda não lançado da Cristofobia.